Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui! Padrão Amiches aqui de qualidade, eu não sei porra nenhuma, só tô pra falar bosta. Temos o Dataka! Essa lamba lamba, chai amassa lamba. Mr. Shalomundo! Chama lá, chama lá, chama lá. Eu tô aqui, eu bati meu carro. Tô preocupado com tudo isso. Hoje temos também Luiz lá do Geek Burger. Depois da abertura sensacional do Godoka, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, galera. Batata show! Batata show! Meu, bota o link no post. Eu boto disso, depois do Batata show. Eu podia ter imitado do Shia LaBeouf e ter feito um Shia LaBeouf. Tem aqui também o Evandro Teste. É o cobaia, né, cara? É o cobaia. Então, galera, hoje estamos aqui reunidos, uma pauta antiga nossa, mas agora a gente vai aproveitar que ele lançou filme tá um novo hype, aí, né? Aproveitar a vibe. Vamos falar e que sobre, filme, né? Vamos falar que sobre Shyamalan, M. Night Shyamalan. Manoj Leliato Shyamalan. Acho que é M. Night Shyamalan. Acho que é o primeiro videobra de diretor que a gente faz, né? Sim. É? É, acho que é, porque não saiu do Ball, né? Então a gente vai pegar alguém menor, um diretor menor. Ah, não. É, pegar um cara mais pé no chão, assim, um cara mais humilde, né? Não fica chamando os outros pra porrada. É. E é não um cara que, também, né? E é um cara que se fizesse crowdfunding, a galera pagava, né? Porque o Ball não rolou. Não rolou. Então vamos começar logo isso aí, galera. Chama! Bom, a gente não... Chama! Vou ficar com isso na cabeça. Eu tô até agora com essa merda, essa música na cabeça. Chama! Chama! Cabeça chama. De jeito. Galera, a gente vai começar aqui. O que a gente tem aqui? A gente não vai falar da vida dele, porque ninguém está interessado na vida dele. Se vocês quiserem saber sobre a vida dele, vocês ouvem o Geek Burger de M. Isso, tem tudo lá. Tem tudo lá. Desde o nome verdadeiro até o nome da mãe, do pai, tem tudo lá. Até a teoria dele ser um irmão gêmeo esquecido do Jeff Goldblum. Uma vaca e ele pega trem lotado pra cacete. Ninguém quer saber, né? Foda-se. Vamos pro plot twist show lá, que é o que a gente quer falar mal, cara. Então vamos falar da carreira dele, então, que é o que importa. Todo mundo ficou na bad depois dessa piada. É, alô, Evandro, morreu? Oi. Ah, peraí. Evandro, tá morto aí? Voltei, acho. Cadê o Evandro? O Evandro apareceu? Voltei. Oi. Evandro já tava vendo gente morta lá, cara. Eu vejo internet morta. É a segunda personalidade, né? O Evaristo que voltou. Como é que a gente vai saber agora? Evaristo. Nunca saberemos agora, cara. Eu dei uma... Eu dei uma batida aqui e aí, tipo, não adianta conectar de volta. Tem que sair da gravação e entrar de novo, tá ligado? Tá, então galera, vamos começar a falar da carreira dele, que é o que importa, então. E vamos direto, né, cara? Se é sentido, eu acho. É, tem dois filmes antes, mas eu acredito não, que ninguém viu antes, eles. Cara. Ninguém conhece, né, cara? Tipo, tem na verdade, tem... Tem dois filmes de meio antes, né? Porque tem esses dois aqui, Praying with Anger e Olhos Abertos, que acho que ninguém viu. E eu não sei qual é, tô até pensando em baixar pra ver. Mas tem o Stuart Little, né? Que ele fez o roteiro. Caralho, Jesus! Eu ia dizer... Por isso que o filme é tão bom e tem aquele plot twist no final. É, puta plot twist no final. Cara, tá explicado. Se ele tivesse dirigido, a gente ia saber que o Stuart Lee é um garoto com problemas mentais. É. Com nanismo, que na verdade ele se acha um rato. Tem um drama de família ali no Stuart Little? É. Sempre tem um drama de família, né? Na verdade, tudo aquilo ali é uma viagem de Vicodin do House. É o pai do Stuart Little. É. Mas vamos pro que interessa, né, cara? Que é o Sexto Sentido. É o filme que lançou ele no mundo. E meio que desgraçou ele também, né? Porque ele teve que meter plot twist em todos os filmes. Você é uma questão dele. Ah, mas acabou virando o estilo do cara, né, cara? Acho que ele ficou meio refém disso aí. Ficou um pouco refém, né, cara? Sexto Sentido, porra, filmaço, né, cara? E puta filmão, que pariu. Teve até tinha até promoção do SBT, tipo, o que significa a cor vermelha no filme O Sexto Sentido? Ah, sim. Os filhos da puta já dando a resposta no fucking comercial, né, cara? Olha esses caras. Cara, no os cu, cara, né? Os caras manjam, né? Valendo um ano de Jiquiti. Valendo era... um 3 em 1 da CCE. Tirando o público pra trouxa, né? Tipo, olha só, você provavelmente não notou, mas. Sempre que vai aparecer um fantasma, tem um bagulho vermelho. Filho da puta, né? Cara, eu tô olhando aqui no Rotten Tomatoes, 85%, cara, Sexto Sentido, galera. Galera curtiu, velho. É muito bom. Cara, eu fui assistir Sexto Sentido sabendo do final, tá ligado? Sim. Não é mesmo? E isso não... Tomou spoilerzão, show, ou você... O que foi? Ah, nessa época não tinha internet, cara. Tipo, eu ouvi alguém falando no colégio, sei lá, sabe? Sim. Alguém comentando com o outro e falou e eu ouvi, tá ligado? Mas... Eu fui ver bastante tempo depois em VHS, cara. Uhum. Eu assisti em VHS, assisti depois, eu aluguei, não acabei. Esse eu não fui no cinema, né? Eu acho que nem tinha idade pra ir no cinema, eu acho. Tipo, eu fui sabendo o final e, cara, isso não atrapalhou em nada, assim, velho. Puta filme tenso, foda. É, que eu penso do spoiler, né? Hoje em dia as pessoas estão muito dodói com o spoiler como se fosse igual matar a mãe do cara, tá ligado? E não é, cara. Tipo, o spoiler, ele não vai estragar a tua experiência de ver um filme. Ele só vai modificar ela, tá ligado? Tipo, cara. Eu vi Órfã. Fora que você fica pensando no negócio, tá ligado? É. Tipo, você, sei lá, alguém vira e fala. Tipo, eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tomei spoiler que eu li no Wikipedia da morte do Pine lá, do pai do Hope e do Sons of Anarchy. Uhum. Então, toda vez que eu vi alguma cena com o cara, eu esperava. Ele vai morrer. Agora. Eu não ligo muito pra spoiler nesse tipo de caso. Tipo, um bagulho isolado. Tipo, ah, sei lá, no filme o cara é um fantasma. É foda quando o spoiler conta uma parte que você tem que ver. Tipo, sei lá, na cena X aconteceu isso. Tipo, detalha a cena inteira, um bagulho inteiro. Aí fode, porque você já tá sabendo aquilo. O que eu ia dizer, o meu exemplo é o seguinte, cara. Eu fui assistir e eu não lembro se eu vou ser bem honesto, eu não lembro se eu já sabia o final do filme ou não. Como eu fui burro, esqueci que eu sabia o final do filme. Você te surpreendeu do mesmo jeito. Eu não lembro, eu realmente não lembro. Eu lembro que eu vi muito tempo depois de o filme ter sido lançado, tipo, sei lá, acho que uns 2 ou 3 anos depois. Tipo assim, eu acho que alguém me contou o final do filme, deu, sim, pois é, legal. E aí, tipo, sei lá, passou 2, 3 anos, deu, só esse filme aqui, que molequinho, vou ver aqui e tal, foda, deu, legal, final legal, filme legal, sabe, tipo, mas eu acho que o que o Luiz tava querendo dizer, cara, é que, tipo assim, eu tomei infinitos spoilers de Ghost in the Shell, por exemplo, que é um filme que recém saiu, e o que que eu fiz? Eu fiquei pensando assim, pô, eu achei os spoilers que eu recebi maneiro, o que que eu vou fazer? Eu vou assistir. Eu vou assistir, tá ligado? Só que o que eu tô fazendo? Eu tô começando a assistir Ghost in the Shell na cronologia que ele saiu. Então, provavelmente, o filme do Ghost in the Shell vai ser a última coisa que eu vou assistir e provavelmente eu vou odiar como todo mundo que tá. Todo mundo que assistiu tudo antes tá odiando o filme do Ghost in the Shell, tá ligado? Mas é porque eu tô na vibe de assistir e de conhecer esse universo, porque eu acho ele bem interessante. Por causa dos spoilers. Não, quando eu assisti a Orphan, né? Contaram assim, tipo, me contaram o plot twist do final, assim, eu sabia. Até hoje, cara. Então, tipo, tu fica, na verdade, em vez de tu tomar a surpresa de, sabe? Tu fica querendo saber qual vai ser o momento em que aquilo vai acontecer. Tipo, por exemplo, se alguém te conta que o Bruce Willis tá morto, entendeu? Em vez de tu tomar a surpresa de, caralho, ele tava morto o tempo todo, tu vai ficar querendo, vai ficar desconfiado, querendo descobrir em que momento ele vai se dar conta de que ele tá morto, sabe? É diferente a experiência. Mas tu olha as cenas e tu fica pensando assim, tipo, tá muito bem feito isso pra mostrar que ele tá morto no final, tá ligado? Uhum. Ele tava ali, mas eu acho que... Tanto que quando tu assiste de novo, né, tu pesca todas as dicas, assim. Não, mas esse é o esquema, porque, tipo, tomar o spoiler assim é quase como se você já tivesse visto o filme uma vez. Você vai assistir como se estivesse pegando todos os pontos menores, tá ligado? Exato. E até aí é tranquilo. É foda quando, aquele esquema que eu falei, é foda quando uma cena inteira mega importante eles te detalham, sei lá, tipo, você já não tem mais o que esperar, você não tem um resultado final. Você já tem todo o meio contado e fode, né, cara? Sim. Tirando isso, não acho tão ruim, não. Fala, galera. Posso contar meus casos de spoiler? Por favor. Acessando o Boca do Inferno, saudoso Boca do Inferno, saudoso que eu tô tentando entrar nele aqui, parece que ele caiu de novo. Tipo, foi a pior. Eu até hoje não assisti a Órfã, mas foi tipo assim, a pior resenha que eu li, porque no primeiro parágrafo era assim: fulana é uma mulher com doença que faz ela parecer uma criança. Tipo assim, já era o final do filme. Já estragou, né? Porra! Cara, a Órfã é o filho daquela menininha que mega tensa lá. Sim. Isso. Ah, eu achei uma bosta, gente. E no sexto sentido, cara, no meio do filme, minha mãe falou assim, esse cara tá morto. Mas como assim esse cara tá morto? Falei assim, o moleque tinha medo de chegar perto dele. Ele não consegue abrir as coisas. Ele nunca olha no olho da esposa, hora nenhuma. Eles nunca têm uma conversa. Esse cara morreu. Tem todas as dicas ali, né? Fodeu o filme, né? Tipo, assistiu o filme da metade pra frente, caralho, já contou a história. Não. Mas é um filme maravilhoso, cara. Isso é o do... Tinha uma série, eu não vou dar spoiler, assim, mas o Mr. Roboto, cara, também, eu tava assistindo e eu fiquei... Eu olhei assim, bah, cara, acho que no segundo episódio eu falei, ih, é tal coisa. E aí, tipo, foi, no final era aquilo mesmo, assim. Eu não consigo escutar o nome dessa série sem lembrar da música do Styx, Mr. Roboto. Sim! Arigato, Mr. Roboto. Tanto que eu nunca sei se é Mr. Roboto ou Mr. Robot o nome da série. É Mr. Robot. É Mr. Robot, eu falo Mr. Robot por causa do filme. Eu chamo de Mr. Robot. O Mr. Robot, eu tive a mesma vibe, cara, acho que no segundo episódio. Pode terceiro, um treco assim, eu já pesquei, tipo, um dos bagulhos que acontece lá de plot do final, de plot twist. Quando o cara é craqueiro e drogado, ele se liga mais rápido, né, meu? Tá acostumado. É meu parça, né, cara? Eu tô acostumado com esse tipo de coisa lá. Porra, o Elliot lá, puta, drogado do caralho. Eu amo muito ele. Ele tem uma carinha, tem a carinha de dodói mesmo, né? Ele tem, cara. Mas, cara, pô, esse sentido é um filmão, cara. Tipo, as cenas são muito foda. Aí até tu hoje. Tinha visto que o cara é um puta diretor, assim, ele sabe dirigir uma cena muito bem, né, cara? Os planos, o jeito que mostra na tela, assim, é sensacional, cara. Muito bem feito. O esquema das cores lá e tal, do vermelho, é do caralho, né? Mas esse lance dele aí da... De coisa estética, né? Ele brinca com estética, assim. Ele ainda é um filme tenso, ele ainda é um filme cheio de cenas que te deixa grudado na cadeira. Uhum. A hora que eles trancam o moleque na... No armário? De aniversário. No armário, lá, sei lá, no armário, que era onde colocava o escravo, cara. Puta que pariu. Arrepiei aqui. Rupiou, cuzão. Deu um arrupio. Essa cena é foda, cara. Ele chegando enforcado no enforcado. Eu acho que uma cena que me impressiona bastante, acho legal dessa, cara, cena, é aquela da guria embaixo da mesa, que a guria empurra a caixinha pra ele. Caixinha? Sabe? Isso. E daí ele fica assim, caralho, que isso, sabe? Que ela tinha gravado a mulher dando uma... Mas eu fico pensando assim, cara, tipo... Depois a gente vai falar sobre isso, mas... Eu queria muito ver como seria, por exemplo, esse moleque adulto, tá ligado? Tipo, sei lá, se ele virou um policial, se ele virou um negócio assim. A cara dele cresceu e o rosto ficou dos tamanhos. Olha Tusk. Olha Tusk. Se for olhar o Halle Joy Osmond... O O foda é que esse moleque tem uma cara de tristão, né, cara? É o David Tristão, gringo. Na verdade, ele tem os olhinhos. Na verdade, ele cresceu todo e a cara ficou do mesmo tamanho. Exato. Assim. Sim. E aí, tipo, ele cresceu todo na volta, assim, e a cara. Daí ficou, tipo, uma mini cara lá e um espaço todo sobrando, assim, na cara dele. Assim, muito já dava pra ver isso na corrente do bem. Tipo, era a mesma cara de um moleque num corpo mais esticado, assim. É. Só que agora é gordinho, né? Que ele é gordinho, né? Ô, Evandro, deu Ctrl T no Photoshop, só que não segurou o shift pra manter isso a proporção, aí. Tá ligado? Isso aí. Não, alguém vai entender essa referência aí, cara. Não, aquela propaganda do Rick Morty, daquele episódio da TV a cabo, que tinha aquelas pessoas que a cara era pequenininha e eles comiam mini comidinhas, lembra? Ah, little bits. Caralho, cara. Little bits. Cara, olha essa foto dele, cara. Eu não sei o que é isso, mas parece que ele vai fazer a biografia do vocalista do Lynyrd Skynyrd, cara. Olha aí. Só botar um chapéuzinho preto ali. Já sai tocando Freebird. Carinho de especial. Nossa, tá difícil o negócio, cara. Próximo filme? Próximo filme, podemos, cara. Tipo, a gente vai concordar aqui. A gente vai dividir o podcast em filmaços e filme merdas. E cagaço. E depois vai voltar pro filmaço, né? Filmaço e cagaço. É, então, tipo... Então, beleza, parte 1, filmaço, acabou, gente. Depois a gente bota ali, bota na Mulher do Google. Não, vamos pro próximo filme, pô. Vai pro próximo filme. O próximo filme é melhor do que Seu Sentido. Cala a boca, Vini. Eu acho melhor. Corpo Fechado é melhor. Cara, Corpo Fechado é o melhor filme dele, cara. Exatamente. O melhor filme dele, velho. Um dos melhores filmes de super-heróis. Sem ser baseado em quadrinhos. Não. Junto com Darkman. Vocês lembram de Darkman? Sim. Darkman é maneiro. Eu vou dizer pra vocês aqui que o universo de filme de super-herói do Shyamalan é melhor que o da DC, hein? O Shyaverso. Shyaverso é melhor que o da DC e até que o da Marvel, hein, em alguns momentos. Não, cara, o filme é muito legal, assim, velho. Tu vai ler, assim, tipo, puta, é um filme de origem muito bem feito, sabe? Um filme de origem tanto de super-herói quanto de super-vilão. Mas o mais legal desse filme foi o seguinte, é que, tipo, ainda tem muita gente que acha, assim, que o Shyamalan é só Sexto Sentido e deu, e depois nunca mais, assim, tipo. Mas o mais engraçado pra mim foi, tipo, esse nome que ele tem, né, em português, Corpo Fechado, tem muito a ver com o sucesso do Sexto Sentido, assim. Sim. Porque no Brasil, o Sexto Sentido fez muito sucesso na comunidade espírita. Eu até falei isso no Burger que eu gravei. Tipo, o Sexto Sentido fez muito sucesso na comunidade espírita, assim. Eu lembro que na mesma sessão que eu fui, os pais do meu primo, né, são primos sessão da minha mãe. Sessão de cinema, né, não isso. Sessão espírita. É, sessão de cinema. É, exatamente, vou deixar claro. Deixa claro. Tem um primo meu de segundo grau, né, que os pais dele são, a mãe dele é prima da minha mãe e então, tal, e eles são espíritas, né, e aí eles foram ver o Sexto Sentido e acharam sensacional, porque eles se identificaram ali e viram que, tipo, pra eles aquilo foi um filme espírita e tal, né, tipo, aquilo, cara, que filme espírita, né, que nossa, a maneira como ele retratou o espiritismo e tal, não sim. Sei o quê. E aí eles acharam que o Shyamalan era um diretor espírita. E eu acho que de alguma forma não foram só eles, sabe? Foi a comunidade espírita inteira. Então, os oportunistas, né? Quando o Unbreakable chegou, eles pegaram e traduziram como? Corpo Fechado. Aí foi de novo lá a comunidade espírita inteira em peso, em massa, sim, ver o filme. É, tanto que o Corpo Fechado pra mim sempre lembra do Zé Inocêncio, cara, do Antônio Fagundes. Mas é um termo espírita, né? Corpo Fechado é um termo espírita, né? Sim. Tanto que daí foi, na mesma sessão de cinema que eu fui ver o Corpo Fechado, foram os pais do meu primo, né? E aí, daí eles, tipo... Caralho, eu tava achando que o Luiz ia dizer assim, não, e daí na mesma sessão que eu fui, tava lá um monte de fantasma, e eu fiquei conversando, caralho, porra, Luiz, não, não, cara. E aí... Dessa vez tem uma galera do Umbral ver também. Eles estavam muito emocionados na entrada, assim, estavam na hora, tipo, na entrada da sessão, eles estavam todos, nossa, ah, mais um filme desse diretor esquisito, M. Night Shyamalan, não sei o quê. Luiz, compra essa calça Saruel, Luiz. Compra essa calça Saruel estampada, Luiz. Não, estampada, não é o Alexandre, Luiz. Não é o Alexandre, Luiz, é você. Eu sou seus pensamentos, Luiz. Dona Guilmar. Fala, Guilherme. Você tem noção de como eu lembrava de Corpo Fechado, cara? Eu lembrei essa semana, inclusive, mais pra frente a gente explica o porquê, né? Que o Bruce Willis estava no filme, cara. Eu não lembrava só do Samuel Jackson. Porra! O cara é só o personagem principal, eu, né, cara? Eu não lembrava mesmo. Eu lembrava só do Samuel Jackson e eu, caralho, pera. Só pra concluir, daí vocês precisavam ter visto a cara de cu dos dois quando o filme acabou. E era um filme sobre super-herói, tá ligado? Tipo, sim. A cara de cu dos dois no final da sessão era impagável, assim, tipo, olha, não era um filme espírita. E daí tu vê que, tipo, a jogada de marketing dos caras pra vender, foi, né? Cara, sessão foda, né, meu? Mas fugindo um pouco dessa questão do marketing espírita aí, né? Tipo. Mas, cara, o legal desse filme é justamente porque ele se apresenta de uma forma diferente. E ele dá aquela real de, tipo assim, cara, tem como fazer um filme de super-herói legal sem dizer assim, ó gurizada, isso aqui é um super-herói, tá ligado? Não, ó, vai lá e vê o filme. Porque ele, em momento nenhum, ele diz, é um filme de super-heróis. É um filme, é um drama, e é um cara tendo que lidar com, tipo, um lance muito bizarro na vida dele. Pra, e, tipo, quem, e... pra quem não lembra, né, tipo, o Segui, que não lembrava que o Bruce Willis tava no filme, eu não lembrava. O Bruce Willis é o único sobrevivente de um acidente de trem, ele foi a única pessoa que sobreviveu e ele não sofreu nenhum arranhão. Isso. E aí ele começa, aí o Samuel Jackson meio que aparece, o Samuel Jackson é o cara que tem é a doença cara lá. Que é muito frágil, né? Os ossos são frágeis, que ele vive quebrando. Osso de vidro. É, osso de vidro, né, Mr. Glass. Osteogênese perfeita. E isso, aí ele fala, ele começa a questionar o cara, tipo, quando foi que tu ficou doente pela última vez? Aí ele começa a lembrar e, tipo, ele nunca ficou doente na vida dele, sabe? Então, aí ele vai perguntar pro chefe dele na inocência, né? É. Tipo, eu já tirei algum dia de folga por estar doente? E o cara, tá, eu sei o que, que tu quer, tá, eu vou te dar um aumento, tipo, sabe? Não, só queria... Ele fala, essa cena é legal, cara, porque ele fica numa bad, tá ligado? Porque ele fica pensando assim, porra, o cara tá achando que eu quero um aumento. E eu só queria saber, sabe? Tipo, eu só queria saber. Se eu tinha tirado algum dia. Tipo, ele quase tu vê ele quase pedindo desculpa, tá ligado? Mas daí quando ele vê que ele ganhou o aumento, ele, tá, beleza. Foda-se, né? Sei lá, $40, cara, faz pra ele a mais, uma coisa. A esposa fica falando, não, você quebrou a perna no acidente de carro e tal, e não sei o quê. Mas ele fala, finge, não, né? Na verdade, eu menti, porque eu queria sair do time de futebol. E se eu continuasse, eu não ia continuar com você, a gente não ia casar, eu queria casar e tal. A criptonita dele é a água, né? Que ele sofreu. A cena dele levantando os pesos também é do caralho. Cara, isso é um negócio que eu achei maneiro, porque eles pegam assim, tá, beleza, o cara nunca ficou doente, ele sobrevive a uma porra de um trem. Então, tipo assim, porra, começa a dar a entender que, tipo, ele é invulnerável, que o organismo dele não fica doente. E ele fica pensando assim, tá, beleza, ele é um cara super resistente e tal. Daí, quando ele levanta os pesos, velho, eu fiquei pensando assim, caralho, cara, é o coisa sem ser bizarro, tá ligado? É porque ele fala pro filho dele pra que o filho dele botou mais e tal. E o filho não, dele não, o filho dele. É engraçado essa cena. Porque o filho dele vai botando. Né? Isso, o filho dele vai botando os pesos e daí, tipo, ele. Tá, beleza, vamos botando. Aí tem uma hora que o filho que ele fala, não, fica longe, porque se eu derrubar os pesos, tu não se machuca. E o guri fica, tipo, uns 2 km de distância dele atrás de uma viga, olhando pra ele com uma cara assim de. Caralho, velho. O menino já tem cara de dodói, né? Mas... O guri tem carinha de dodói. E aí ele põe todos os pesos, cara. Isso que é maneiro, velho. O guri, deu pra ver que ele tentou achar um outro Haley Joel Osment, mas o guri não era bom, tá ligado? Não era. Inclusive, eu até tava falando com o Evandro disso. É se eles quisessem botar o guri num próximo filme, eles podiam. Porque ele apareceu em Agents of S.H.I.E.L.D. Ele é o filho do Barão Von Strucker. É o Werner Von Strucker. Continua com o carinha de dodói, mas né, já tá velho. Tô vendo o IMDB dele aqui. Strucker Schneider. Mas agora até esqueci o que ia falar. Mas enfim. Eu não lembrava o final do filme, assim, que era, tipo. Porque ele. O Bruce Willis, ele descobria as coisas quando as pessoas encostavam nele e tal. Ele meio que pressentia e tal. que tava... Assim que ele pega o cara lá de laranja, né? Que sequestrou uma família e tal. Ele... É, isso aí. Ele pressentiu o perigo e o caos. É, ele pressentiu o perigo e o caos. Posso gorrando a bicicletinha agora. É massa, porque logo nessa cena que ele fala, não, aquele cara ali tem uma arma e tal, daí rola aquela outra cena muito bad vibe do Mr. Glass, cara, que é o Mr. Glass indo atrás do cara. Vai atrás dele e cai da escada. É, e cai da escada. Cara, essa cena dá uma agonia, velho. Porque, tipo assim, tu vê ele... Não, é no final da cena. Tipo, ele cai, ele tá todo arrebentado, ele olha pro cara, o cara tá pulando a catraca. E aí, quando ele pula a catraca, tipo, levanta a jaqueta do cara e o cara tá armado mesmo. E aí ele dá uns, tipo, um sorrisinho, assim, do tipo assim, caralho, eu me fudi muito. Mas eu tava certo. E aí o final do filme, cara, é ele falando, ah, então eu tenho que, tipo, aumentar agora. Porque daí, aí o Bruce Lee já tinha meio que virado o herói, né? Porque ele salvou lá a família. E aí o Samuel Jackson vai cumprimentar ele, aí o Bruce Willis pega na mão dele e sente... E sente tudo. Todas as merdas que ele fez pra encontrar o Bruce Willis, cara. Todas as tentativas, né, de atentados que ele fez pra ver se ele achava o cara que era indestrutível, né? Porque ele tinha essa teoria de que tinha que existir alguém que fosse o contrário dele, né? Que fosse o antagonista dele, né? Que fosse o exato oposto do que ele era, assim. Mas eu vou te dizer que... A cena desse filme que eu acho mais legal é no final, que é tipo, quando tu vê que ele fez melhor do que o Nolan, de fazer um personagem mais próximo do real mesmo, que é a cena no final, né? Que é no final do filme, quando ele tá com a capinha dele lá, que ele entra na casa da família, quando ele salva a guriazinha e a mulher, que no final ele dá uma chave no cara, e daí tipo, tu não vê uma luta muito fodida e tal, não, ele dá uma chave e ele segura e deu, cara. Sabe? É. Tipo, velho, eu sou indestrutível e super forte. Tu não tem o que fazer. Eu só vou segurar e aí tu vai apagar aqui. Sabe? E ele ainda vence o grande vilão dele, que é o lance dele quase morrer afogado ali na piscina de novo. Sim, assim. Verdade. Ele dá, piscina, né, ainda tem aquela aprovação ali. Mas o que eu ia falar do corpo fechado é o seguinte, que eles falaram, que é uma maneira muito boa de retratar a origem do super-herói e tal, né? Uhum. Que depois eles tentaram fazer isso no Heroes, né? E... Não deu. Não deu. Eu me lembro que quando eu comecei a ver Heroes foi assim, sabe? Uma amiga minha me indicou, tu viu aquela série Heroes? Eu disse, qual é que é? É que nem o Unbreakable. Eu gosto, se fuder então, né? não é, sabe? Eles não conseguiram fazer a mesma coisa que o Shyamalan fez, sabe? Que é o conflito interno do cara de se aceitar na condição de super-herói, de super-humano, né? Uhum. Tipo, o cara apavorado com ele mesmo, assim, tipo, tá. E agora eu tenho isso, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E ele achando, bobagem, e o filho dele dizendo, não, tu tem que. Né? Cara, aquela cena que o filho dele entra dentro da cozinha com uma arma, velho. Não, ele é a prova de bala, deu caralho, moleque, claro que essa porra, hein? Claro que saiu, merda. Ele não. esse filme pra mim é o melhor filme do Shyamalan. É o meu preferido também. Longe, assim. É o que eu mais curti, velho. É o que eu mais curto, o que eu mais lembro também. E é engraçado que ele não mais lembra, que não quer dizer muita coisa. É engraçado que ele não tem um plot twist tão marcante quanto o do Sexto Sentido, ou da Vila, por exemplo. É, não tem, né? Sim. Pô, sim. Mas ele é o plot twist da Vila é uma safadeza, maluco. Vamos pro sinais, vamos chegar na Vila daqui a pouco, vamos pro sinais. Cara, os sinais eu não lembro direito. Então, os sinais ele bombou bastante aqui no Rio Grande do Sul, porque aparece Passo Fundo. Passo Fundo. O ET de Passo Fundo. Mas Sinais é um filme que eu acho do caralho também, cara. Eu acho bem bosta, caralho, velho. Sim. Ele tem um plot bosta no final, mas é... Faz sentido. Eu não lembro o plot final. A história do Sinais é a seguinte, ele conecta a história de um cara que era padre, pastor, assim, né? Porque pastor, tinha filhos. Bastante, né? E ele, o cara perdeu a fé, né? Porque ele perdeu a esposa e tal, a esposa morreu. Sempre tem um drama familiar, né? A cena do acidente é bizarra, cara. Era o Mel Gibson, né, cara? Eu tô com o Charlie Sheen na cabeça por causa daquela paródia. Caraca! O Shyamalan matou a mulher do Mel Gibson. O plot do Sinais é esse. Shyamalan matou a mulher do Mel Gibson E o Mel Gibson perdeu a fé, se desconectou de Deus. Virou fazendeiro boladão. E nisso virou maluco do Preacher lá, como é o nome? Eu esqueci. É. Jesse Custer? É, ele mesmo. É. E daí, tipo, e é muito emblemático, né? Que tu vê a primeira... Uma das primeiras cenas do filme, assim, tu vê a parede do quarto dele e onde tinha que ter um Cristo tem uma mancha na parede, assim, sabe? De quando... Sabe quando tu deixa um quadro na parede e aí bate sol na parede e a parede clareia, né? E fica aquela parte mais escura, assim. É tipo aquilo, assim, tu tem uma mancha de onde tinha que ter um crucifixo e não tem mais, né? Porque ele sim. Né, perdeu a fé total. E nesse meio tempo acontece uma invasão alienígena e a gente vê a invasão alienígena da perspectiva daquela família, né? Daquele núcleozinho ali. Então tu não vê nave espacial chegando na Terra, tu não vê nada. Tu vê aquela fazenda, aquela família tentando sobreviver a uma invasão alienígena. Você nem entende nada, né, cara? É. O legal é justamente que é meio fechado ali a história, né? Não tem, nada muito aberto, mas, cidade... Mas as coisas todas se conectam, né? Porque o acidente da mulher tem a ver com o que vai acontecer depois, com como eles se livram dos alienígenas, né? Então, então são esses os sinais, assim, né? Tudo que acontece são os sinais, não só os sinais que as naves alienígenas deixam no milharal, né? Que começa a aparecer sim, no mundo não todo. Não são esses os sinais, né? São esses os sinais, né? São os sinais de ele recobrando a fé dele, né? Quando ele percebe que não existem coincidências, assim, que as coisas podem... de fato tá escritas, assim, e aí uma bronca que todo mundo tem com esse filme é o ponto fraco dos alienígenas, de novo, é né, água. O ponto fraco é a água, né, o ponto fraco do Bruce Willis era a água e o ponto fraco dos alienígenas era a água, mas, tipo, pra mim faz sentido, porque o que os alienígenas querem? Eles querem levar os humanos pro planeta deles como escravos, é isso que fala, né, num determinado momento do filme fala... que eles querem levar a gente como escravos pro planeta deles. Então faz sentido eles virem para um planeta onde tem água, porque a água significa vida. Então se tem água, vai ter vida ali, entendeu? E vai ter vida que eles vão poder pegar e escravizar, né? Então, tipo, vale a pena, né? Por mais que eles sejam vulneráveis à água, vale a pena eles, né, ultrapassarem essa barreira, né? Tipo, arriscarem, né? Fazer essa aposta... porque eles sabem que eles vão conseguir pegar a gente, né, pegar formas de vida que eles vão poder utilizar depois. Sim. Né? Só que eles podiam criar uma armadura, né, contra a água, né? Eles podiam usar, tipo, né? Uma capa de chuva. Uma capa de chuva. Eles não precisavam vir. Cara, fala aqui, cara. Outro... O problema que eu vejo não é nem, tipo, a água ser o ponto fraco nem nada. São os fucking copos d'água lá pelo... O bagulho todo aí, o cabelinha tinha mania. É mais um dos sinais, entendeu? É mais um. Mas eu achei. Cara, eu achei esse lance dos copos d'água do caralho, cara. É muita safadeza, cara. É muita safadeza. A guriazinha tem a neura com os copos d'água que, essa caiu um pelo. Essa fulaninho tomou um gole, daí tem as amebas dele. Essa aqui tem gosto de velho. Tal, tipo, daí não, ela vai desistindo das águas, assim. Tô falando da safadeza só em geral. Tipo, tá bem explicado e tal, enfim, mas, cara, é muito safado. Cara, é muito lixo. Outro inimigo. Tirando isso, não tem problema, velho. Outro inimigo dos alienígenas é o tempo, né, cara? Porque olha como esse CG envelheceu mal. Caralho, né? Olha isso, cara. E sabe o que eu acho? Sabe que eu acho que a cagada do filme foi ter mostrado o alienígena fora da tela da TV, né? Ele tinha que ter ficado o tempo todo no reflexo da TV, que nem quando ele aparece a primeira vez. Assim. É verdade, cara, é verdade. Tipo, daí depois eles tiram do reflexo da TV. Tinha que ter ficado o tempo todo no reflexo da TV, sabe? Ia ter ficado bem mais legal e ia ter justificado... Não, ia ter disfarçado o CG bagaceiro. Sim. Na real, o plot twist é que o CG é muito ruim, cara. Só isso, o plot twist. Plot twist é de banho, olha aquele alienígena feio, né? Bosta. É outra que eu lembro também, cara, do lado do Todo Mundo em Pânico. Aqui não tá ruim. Ah, é assim, tá de boa, né? Tu não tá enxergando... É porque você não tá vendo, né, cara? É só a silhueta. Segui sumiu? No Todo Mundo em Pânico, cara, que é a hora que eles vão mostrar o alienígena no estilo daquela gravação de passo fundo e, tipo, passa o alienígena de fundo andando meio, tipo, Michael Jackson, assim, tá ligado? É tipo, cara, esse filme vai estragar os outros filmes, né? foda da, do ET de Passo Fundo é que, tipo, tem as crianças falando português de Portugal, assim. Uhum. E aí, tipo, atrás da garagem, atrás da garagem. Daí tem um piá que fala, pra eles não precisar botar a legenda, né? Daí tem um piá que chega e fala, it's behind! Tá ligado? Caralho, cara, que tá acontecendo, né, cara? É um amiguinho. E aí dá aquele barulhão, pum, e aí vem o ET, assim. É muito aquilo. Que vibe, né, cara? Esse tinha que manter só nessas filmagens vagabundas, tipo assim, ó. Entendeu? Cu de Goianinha. Chupa cu de Goianinha. Parecendo a filmagem vagabunda e tal. Eu vou ter que colocar o chupa cu no banner. Sinais, cara? Sinais. Vamos pro a vila? A vila, né? O próximo, né? A vila é o próximo. Vila. Uma vilazinha vitoriana. A vila é o filme que não falem pros seus amigos. Vai, isso eu achei ridículo, desculpa, cara. Eu achei isso ridículo, cara. Nossa, isso aí é muito... grandes coisas, sabe? Eu vou ser honesto, eu achei o filme da Vila bem legal. Eu achei o filme maneiro, cara. É bem legal. E aquele plot, o plot twist no final dele, eu vejo o plot twist no final da Vila meio que como o do final do Fragmentado, assim. Tipo, tem o filme, aí tem o filme até o plot twist. Daí o plot twist ele é como se fosse um complemento do filme. Porque se não tivesse o plot twist, ele ia ser um filme igual. Entende? Uh-huh. Eu só vejo o plot twist no final desses filmes assim como aquele plus a mais, sabe? Tipo, pra deixar mais legal. É um plus a mais que, na verdade, ele modifica o gênero do filme, né? Sim. Mas o filme não fica menos bom por causa... não fica nem menos bom e nem melhor, né? É, tipo, ele só modifica o gênero do filme, assim. Sim. É só aquela coisa de, tipo, olha, eu tava o tempo todo vendo um filme desse tipo e não desse. Um demônio? Sabe? Tipo, esse que é o lance, né? Eu não lembro direito como é que era. Era a vilinha lá, eles não podiam sair porque eles falavam que tinha monstros, né? Era isso? Eles tinham um acordo com as criaturas da floresta. Tinham criaturas na floresta e eles tinham um acordo com aquelas criaturas na floresta em que eles não poderiam ultrapassar o limite estabelecido da floresta. Da floresta, não é? É, e que daí as criaturas não viriam pra eles, né? Não viriam até eles. E aí não podia, tinha toque de recolher, não podia usar vermelho. Eles não podiam usar vermelho e tal. E aí nisso tem todo o esquema lá da guria que é cega e tal. Eu chamo ela de Kátia, não sei o nome dela, mas eu chamo ela de Kátia. Kátia. Marlene. É Ivy Walker. Dela. Ivy Walker. É, mas o foda é justamente que, tipo, eles só permitem ela sair porque ela é a única cega, né? Exato, ela é. Não vai ver cega. Porque que acontece. O que acontece? Eles precisam de... dono da vila lá, o filho do um dos anciãos, ele quer porque quer sair e ir pra cidade, né? Tipo, let me go into towns e tal. E o cara nunca deixa, diz, não, tu não vai, tu tem que ficar aqui, tipo, te liga. Uhum. Aí tem a história lá que o louquinho é apaixonado pela cega, né? O Adrian Brody. E a cega quer coisa com o guri filho do ancião, que é o Joaquim Fênix, né? Isso. Sim. Aí, quando o louquinho vê que a cega e o Joaquim Fênix estão junto, né? Ele fica puto e ele vai e carca na faca o cara, né? Esfaqueia o cara e tal. E aí sim, daí ele precisa de remédio. Aí eles precisam realmente ir pra um lugar buscar remédio. Aí o velho faz uma lista, né? E dá pra cega. Só traz tudo que tá aqui, né? E aí tu vai ver que o filme... Tá vendo essa lista? Traz tudo que tá aqui. Traz tudo que tá aqui, ó, pô. Pede ajuda pra alguém, ó, e vai. Se vira, né? Traz essa porra. Ah, mas o que dá a entender é que o cara fazer, morre, vem cá, pega ela pelo braço, chega assim no canto, ó. Segue essa linha aqui. Mais ou menos uns 400 metros, depois você vira pra lá. Aí na hora que você vê uma árvore mais ou menos tombada, assim, aí você dá a volta dela e vira pro outro lado. É muito bom, todo mundo em pânico, né? Todo mundo em pânico que a cega é a Carmen Electra. Uhum. Daí, tipo, aí eles estão tendo aquela reunião da cidade no, na, naquela pra parte cagar? Lá, só com o mundo, e ela chega e dá uma cagada, assim, tipo... Aqui não é o banheiro, né? Desculpa. E aí no fim ela, tipo, no, aí no fim ela descobre que o... Ai, cara, o fim é muito triste. É que o que deixou o público geral bolado com esse filme foi que não tinha monstro, né? É que aí que foi, sim, o lance, que as pessoas, ah, olha o monstro, olha o... Aí quando tu descobre que na verdade não tem monstro, né? É uma fantasia. É uma fantasia e tal, e daí tu te dá conta que o Louquinho sabia o tempo todo, né? Porque ele sabia onde tava a fantasia, porque ele usa, sim, né? Tem uma hora que... Só que é, isso que é legal, cara. As únicas duas pessoas que sabiam era, uma era cega, ela não podia ver, então, né? É. Que não teria problema. E o outro era o cara dodô e retarda, cara. Não, que ninguém vai ouvir, cara. Os filhos não sabiam, mas todos os velhos lá já sabiam. Sim, sabiam, não. Como a vila foi construída e tudo mais. Né? Tanto que eram aí... eles que usavam a roupa, né? Eram eles que isso... vestiam de monstro quando eles queriam manter a coisa sob controle. Que é meio que um cautionary tale, né? É meio que como na Idade Média, né? Que eles, na época do feudalismo, né? Que eles criavam as histórias que a gente depois hoje a Disney adaptou e transformou em fofinha, né? Mas tipo aquelas histórias de Chapeuzinho Vermelho, todas as histórias que tem tipo uma floresta, lobo mau, caralho, essas histórias eram feitas na Idade Média, como tipo, cautionary tale, para as crianças não irem para a floresta, né? Era as histórias para ensinar tu não chegar no mato e encontrar uma princesa morta e beijar ela, tá ligado? É que, tipo, os caçadores, na época do feudalismo, os caras que caçavam, eles iam para a floresta e eles ficavam semanas, às vezes meses, né? Passando fome lá e tentando trazer comida, né? Caçar os, sim, bichos e trazer. E aí, então, se eles vissem uma criança dando sopa lá, e os caras passando fome, era capaz deles matar a criança e comer a criança, né? Verdade. Então, para as pessoas impedirem as crianças de morrer na floresta, eles inventavam essas histórias horríveis para as crianças se assustar e não ir na floresta, que é justamente o que eles fazem na vila, né? Eles inventam esses monstros para que as crianças não tentem sair, porque, tipo... É. Né? A criança é fora de controle, né? Se tu não bota o medo, a criança vai ir até vai fazer o que ela quiser. E vai ver que tem um muro, né? Vai ver que tem um muro e daí ela vai pular o muro e ver que tem uma estrada. E vai ver, tipo, opa, tem toda uma parada. E isso aqui, eu achei, sabe? Foda, porque no final tu descobre que, na verdade, não é uma era vitoriana, né? Exatamente. Eles estão, no, tipo, nos, entre aspas, dias atuais e, na real, aquilo lá é toda uma comunidade Amish maluca onde eles não usam tecnologia. Exato. Porque, tipo, e por isso eu fico pensando, cara, como é que nunca passou um helicóptero em cima daquela porra, porque eles, cara? Tinham um acerto. Eles tinham um acerto com o controle de... eles tinham eles estavam numa reserva florestal. Reserva florestal não isso, passa. Isso, verdade, uma perdão. Uma reserva e tal, e tinha um acerto com o controle de tráfego aéreo que não passava avião. Não passava nada ali, verdade. É. Verdade. Como é que termina no final, cara? Eu não lembro como é que termina. Termina que ela leva os remédios. Ela vai, né? Ela vai até o... Ela vai com o papelzinho, né? E ela pula o muro, e aí ela chega num postinho que o Shyamalan é o segurança, e o Shyamalan tá no telefone. Não, aquele... Eu não quero saber o que tem ali dentro. Deixa os caras, tá ligado? Tipo, eles pagam bem e era isso e tal. Daí a guria chega, preciso de ajuda e tal. Daí eles... Aí quando ela volta com os mantimentos e tal. E ela volta sem saber de nada que aconteceu, entendeu? Tipo, ela só... Ah, você... Lá, ela não viu nada. Ela não viu nenhuma criatura, ela morreu. E aí tu fica sabendo da história. Tu fica sabendo... todos os mais velhos... Eles tiveram mortes trágicas na família por conta de violência urbana e tal. E eles cansaram da violência urbana e o cara tipo, teve uma ideia. Ó, minha família tem umas terras aí, minha família tem uma reserva ecológica lá e tal. E eu acho que, tipo, eu tenho uma ideia que a gente pode fazer e tal. Tipo, tive uma ideia genial. Tive uma ideia genial. E o mais 10 legal passos é... para fugir da violência urbana. O sexto vai deixar você louco. Você não vai acreditar no que aconteceu depois. Mas o mais legal é que durante as filmagens, eles realmente moraram naquelas casas. Aquelas casas eram funcionais. Eles construíram toda aquela vila. Não era só cenográfico que nem em Projac, tá ligado? Sim. Que é uma casca por fora e o bagulho vazio dentro. Não, era tudo realmente mobiliado e tudo funcionava, assim, esgoto. E tinha, acho que, eletricidade. Não sei se tinha eletricidade, acho que não, né? Porque não faz sentido, assim. Tipo, não, pois eles é. Eles usavam luz de lampião e tal. É. Mas o elenco e a produção, todo mundo realmente morou naquela vila durante toda a filmagem, assim, sabe? Não era só um set, né? Eles realmente viveram ali, assim. Isso é muito louco, isso né? Isso é maneiro. Mas eu acho o filme da Vila um filme legal, cara. O problema que eu acho desse filme é justamente aquele lance do não conte o final para os seus amigos. Cara, diz pro cara não fazer um bagulho pra ver se ele não vai fazer. É, certo, seguir, tipo... presta. Seguir, tu presta atenção, seguir. Tu chega pro seguir e manda ele. Caguei, chega pro seguir e manda ele. É, ó, cagou. Fala pro cara, vai fazer o que ele quer, pô. Obrigado. Tipo, a gente tiver uma parada de tipo, o que o Vini tá falando, tá ligado? É. Esse Gui também tava cagando pra ele, tá ligado? Tu presta atenção. Mas essa vibe, cara. Vamos pro próximo, então. Vamos acho que um dos últimos. Ah, eu pensei no... Continue sem mim. Eu pensei não responder agora. O Vini aqui, gente. Mas eu não vou responder por motivos de podcast, mas senão eu não ia responder. Não, nada, normal. Cara, o próximo é A Dama da Água, que eu não lembro nada. Cara, esse filme é sensacional, meu. Esse filme eu gosto pra caralho. Eu gosto desse filme. Tchau pra vocês, até 2017. Eu gosto. Pior é que o Doc, ele deu uma pausa na carreira do Charamander. Eu gosto do Dama da Água justamente porque o plot twist desse filme, porque também tem um plot twist, né? Ele envolve o próprio lore do filme, assim. Ele não é tipo... Vai mudar. Coisas aleatórias que só jogar. É, ali, se eu tiver errado, por favor, Luiz, me corrige. Mas o que acontece no filme é o seguinte: rola umas treta mágica lá, uns bagulho meio sobrenatural, né? Isso. E aí aparece uma mina na piscina do cara. É, no condomínio lá, piscina do condomínio. E o cara mora num condomínio, tipo, zoadaço. Tem uma galera. Tem uma gatinha nova tomando banho de piscina no condomínio. É, e o condomínio é zoadaço. Tem uma galera muito zoada, assim. É tem o maluco do Chaves, velho. Basicamente. Tem o maluco da canhotinha biônica lá, que é tipo o zelador, é o cara que corta a grama. É tipo, o cara que malha um braço só. Ele tem um braço que é o braço da churunheta e o braço normal. É o passo, né, cara? Isso. É o Buck. Aí tem os vizinhos loucos, tipo, tem uma série de fatores que estão ali dentro daquele mini universo que é o cinema. Tem o crítico de cinema. Isso. Com os outros filmes, porque ele gerou uma expectativa tão alta em cima da própria carreira com o Sexto Sentido, né? Que foi tipo um divisor de águas ali, uma coisa muito, muito genial, né? Que aí todo mundo começou a esperar muito do cara, assim, tipo... E o cara é só um ser humano normal, assim, que inventa histórias. Tipo, calhou daquela lá ser realmente muito boa, assim, né? Daí o que aconteceu? Aí os críticos começaram a descer a lenha nele cada vez mais, né? Que ele pegou e botou um no filme pra se vingar, assim. Não, e aí começa a acontecer, né, uma série de coisas, tipo, assim, aparece essa mulher, né, aí ele leva a mulher, ele acaba levando a mulher pra casa dele, daí ele descobre que ela tem mais uma vez, a gente tem a coisa da água no filme, né, afinal, o nome do filme é A Dama da Água, mas tipo, ela tem uma... água, né? Ele gosta de água, né? O placar até o momento está água 3, cor vermelha 2. É. E daí a mulher, ela tem uma, entre aspas, dependência muito maior da água, né? Tipo, ela precisa se... Tá imersa dentro da água. Ela é uma sereia, né? Ela é tipo uma sereia. É. Só que ela tem as pernas. É, exatamente. E daí, ela é tipo um namor. Ela é um namor. É, ela é tipo um namor, só que... Sem aquelas asinhas no calcanhar. Boa. Só que gente boa, não é? É. Que legal, é. Só que querida. Exatamente. É. Então, tipo, só daí ela vai desenvolvendo o relacionamento dele com essa mulher e tal, e daí vai aparecendo uma profecia, um negócio onde tem, tipo, tem um guerreiro, aí tem não sei o que lá, um sacerdote, uma parada assim. Ela veio pra encontrar o cara que vai escrever um livro que vai... Que é o papel mais ousado que o Shyamalan já se deu, né? Porque ele tá em todos os filmes dele, nem que ele faça uma pontinha, assim, em todos os filmes dele ele tem essa coisa Hitchcockiana, assim, de Você viu aparecer... o cartaz que eu passei lá em cima, do primeiro filme? O cartaz lá em cima, Pretty Little Finger, ele é o ator principal do primeiro filme. Ah, sim, ele é o ator principal, ele é o ator principal. Mas, cara, nos DVDs dos filmes, algum trecho de algum filme que ele fez quando ele era piá, que tem a ver com o filme em questão, assim, sabe? E ele fazia uns filmes muito... uns filmezinhos caseiros, assim, né? Muito tosco. E era sempre ele o ator, assim, né? Era sempre ele que fazia. Então ele se coloca, né? Ele é muito influenciado por Hitchcock, assim. Então ele sempre se coloca nos filmes. E dessa vez ele se botou num papel muito grande, né? Ele, inclusive, foi muito criticado por isso, assim, que ele se deu um papel muito importante. Mas ele é o cara que é um escritor que vai escrever um livro que o cara que vai mudar o mundo vai ler esse livro. Né? Tem um cara que vai ler esse livro e, graças a esse livro, o cara vai conseguir mudar o mundo, assim, tal. Então, é o que, cara, que ela precisa. Cara, desculpa te, ô, Luiz, desculpa te atrapalhar. É que eu quero muito ver o Shyamalan dirigindo um filme na vibe de Bollywood, tá ligado? Com os negros socando o carro, com Robocop atirando, a pessoa girando lá. Eu quero muito ver o Shyamalan fazendo um bagulho assim, ele tinha que fazer, né, cara? Ele tinha que fazer uma coisa em Bollywood. Sei lá, o plot twist é que são todos brasileiros, tá ligado? Tipo, ia ser muito foda, cara. Foi filmado no Rio. Ai, muito bom, cara. Mas é, daí o lance é que ela precisa esse cara, ela precisa ver esse cara pra colocar ele no caminho, assim, né? Pra que ele realmente escreva esse livro e tal. E aí, então, ela dá essa missão pro Paul Giamatti lá, que é o cara principal lá, que é o Zé. Eu achei ele massa nesse filme, cara. É, bem legal. Assim. Não, ele é bom, cara, legal. Ele é um ator bom, velho. E o cara, e ele tem um trauma, ele tem um lance lá, ela ajuda ele. Trauma dele e tal. Só que aí existe todo o lance que a gente falou. Tem o cara que vai ser o guardião, daí tem cada... E ele precisa encontrar todos esses personagens, todas essas peças, assim, né? Porque existem os inimigos que vêm... Que é os lobos de grama lá. Os lobos de grama lá que vêm pra matar ela, né? E tem um determinado dia lá, uma determinada data, que as águias vão vir buscar ela pra levá-la de volta pro mundo dela e tal. Porque a história fala que o mundo da água e o mundo da terra, eles eram mais conectados, só que daí os humanos perderam, né, o respeito pelas profecias e pelos conselhos da galera da água e meio que se afastaram, assim, só que a galera da água continua preocupada com os humanos tal. E aí, então, ela veio pra isso, assim. Qual é que é o plot twist no final? O plot twist é que, na real, ele tava procurando as pessoas. Ele encontrou todo mundo que ele precisava encontrar. Não. Ele encontrou todo mundo que ele precisava encontrar, só que ele encontrou pelos motivos errados. Então, tipo, o cara que ele achou que era o guardião, na verdade, era outra coisa. Não, ele pensava que ele era o guardião. É, ele achou que ele era o guardião. E aí o lance é que, tipo, o guardião, o lobo de grama lá, quando o guardião bota o olho no olho, o lobo não se mexe, o lobo fica parado. E aí, quando ele viu que o lobo, tipo, bocou contra ele, assim, e continuou se mexendo, ele se deu conta de que ele não era o guardião, né? E aí quando... Aí tá o carinha lá... O guardião lá, é o jardineiro, tá ligado? É um carinha que guarda, que malha um braço e as árvores, né? Somos nós. Calma que as árvores é outro. As árvores é depois, as árvores é depois. Aí tá o carinha que malha um braço só lá, tá limpando a piscina dele, tá com aquele bagulho lá, aquela rede lá que tira as catocas da piscina lá. Sim. E aí ele tá com aquilo na mão, assim, daí ele olha pro bicho e o bicho para, assim, daí ele, opa, eu errei tudo, peraí, tu é o guardião, então tu é fulano, tu é não sei o que, eu sou, peraí, eu sou tal coisa. E aí, daí rola todo o esquemão e tal. Entendi. É um filme, cara, é um filme tribunito, assim, eu achei um filme tribunito. É, ele passa uma mensagem até meio ecológica, assim, uma vibe meio interna também, porque o cara tem todo o trauma dele, tem toda essa questão do personagem evoluindo, né? Eu acho um baita... É um filme extremamente subestimado, assim. Tu vê, normalmente as pessoas falam do Shyamalan, elas falam assim, ah, não, tem... Falam de três filmes dele, assim, mas... quatro filmes dele nunca citam esse. Mas esse eu acho um baita filme que ele fez, cara. Filme. A maioria dos meus amigos que viu odiou esse filme. E eles não entendem como é que eu gosto, sabe? E eu defendo, cara, porque eu acho um filme tri bonito, assim. Por favor, me diga o seu braço, esse cara é pronto. Eu achei o filme muito foda. Como é que é? Me diga que o braço desse cara é prótese. Não, esse cara... É maquiagem. É, certo que é, certo que é. Tá. É uma maquiagem. Essa muito é a destrinha, é a destrinha direita. Pau! É a canhetinha do destino. A mão, como é aquela mão do Hellboy? É a mão esquerda. É a mão direita. A mão direita do destino da perdição. Tá, agora a gente vai dar um... A gente vai passar rapidamente, a gente vai dar um pulo aqui, porque o próximo filme é Fim dos Tempos. Ah, esse é o das árvores, esse é o bicho, cara. As árvores samanoses. Que eu só via fucking capo já e falei: "Ah, não quero assistir com Mark Wahlberg. Não quero ver." Claro. Quando eu vi a capa desse filme aí, cara, a capa era só tipo o pôster, né? Era só a estrada assim com os carros jogados na estrada, coisa meio apocalíptica assim. Cara, eu morava lá nos Estados Unidos na época. Eu fui ver o filme do George Romero lá, o Diary of the Dead. Daí no cinema tinha o pôster, assim, e daí tinha o Coming Soon, né? E eu olhei, cara, do Shyamalan, que ia fuder, esse filme vai ser foda, puta que pariu, tal. E não foi, né? Cara, tu tem o Mark Wahlberg, que tá péssimo, ele tá pior do que o normal. Tem a Zoe Deschanel, que eu acho que ela tem probleminhas, tá ligado? Tipo, ela tá horrorosa também. Ele é muito dodói, cara. E aí tu tem o John Leguizamo, que eu acho que a melhor coisa que o John Leguizamo fez foi o Pest. Não, cara. Não, foi o Luigi. Caraca. Do Super Luigi, Mario. Né? Tipo, que horror, né? Nada podia sair de bom desse filme, cara. Ele é... Cara, tu sabe qual que foi a pior parte, cara? Porque eu assisti esse filme e aí me falaram assim, bah, tem um filme pós-apocalíptico e tal. Eu sempre curti essas paradas, né? Daí, pá, vou lá ver. Eu peguei o filme, aluguei, né? Vou lá, vou assistir e tal. Aí tava assistindo, deu, tá, beleza, tô, beleza, pessoas se matando e tal. Daí, cara, no final do filme eu queria morrer, velho. Eu pensei assim, pá, eu vou abrir aquela janela e vou pular, cara. Obrigado. Esse é o plot twist do filme, que se mata no final. Esse é o filme dos caras que se matam da doença lá, não é? Isso, pessoal vai se matar. Ah, tá, é. Que no final eles estão numa casinha no meio do mato, correndo de uma velha e tapando janela. Correndo do vento, cara, estão correndo do vento. Não, eu não consigo entender por que que as pessoas têm essa necessidade de fugir, sabe? Tipo, elas não sabem o que... cara, elas não sabem o que que tá matando. Tipo, são as próprias pessoas que estão se matando. O que que te faz pensar que tu ir pro mais longe da tua casa possível vai te deixar salvo, entendeu? É muito... Exatamente. E se você tampar tudo, ligar o ar-condicionado no filtro máximo, é muito e burro. Fica na tipo, sua casa. Se são as plantas, tá ligado? Se são as plantas... Toca todas as tuas plantas fora e fica no lugar mais urbano. Vai pra São Paulo. Faz vai pra um São Paulo. Fogueirão na frente da sua casa. Tipo, é uma ótima mensagem. Cubatão, esse filme. É uma ótima mensagem esse filme, né, cara? Destrua a natureza porque a natureza tá matando a gente. É que eu não consigo conceber o fato de que, tipo, eles passam o filme inteiro fugindo, mas eles não sabem nem do que eles estão fugindo, cara. Exato. E como é que tu vai fugir de um negócio que tu não sabe o que é? E tipo, as pessoas continuam se matando mesmo, a gente fugindo. Então para, né, filha da puta? Espera ver o que tá acontecendo, caralho. Cara, esse filme é horrível. Tem uma cena desse filme que é linda. Tem uma cena desse filme que é chama total, assim. Qual? Que é uma cena que o policial arma, né? Se dá um tiro na cabeça, a arma cai e a câmera fica sempre na arma, assim. E aí vai outra pessoa, pega a arma, se dá um tiro na cabeça e tu vê só as pernas das pessoas, porque o foco é na arma, né? Isso. Aí a pessoa se abaixa e daí, tipo, a câmera continua no chão, não segue a pessoa, sabe? Não, e aí tu vê que a pessoa tá se matando fora da câmera e a arma cai de novo. E aí a câmera acompanha... Cara, aquilo é muito lindo. É a mostra que, tipo, ele continua sendo um ótimo diretor. Só que, tipo, mas ele tá dirigindo um filme péssimo, tá ligado? Então, mas ele tá escrevendo um bagulho péssimo também. Tá foda, né, cara? Vamos passar aqui, cara. O próximo... Esse aí não deu. Né? O próximo também não deu, que é o último Mestre do Ar, né? O Avatar. Ah, esse aí vocês escutam no Geek Burger lá. Tem o Marcel... Qualquer coisa... O Marcel defendeu. O Marcel tinha... Pois é, o Marcel defendeu esse filme. É, qualquer coisa tem até um Tortura Cinematográfica aí, vocês podem ler também. Também. É verdade. O próximo filme... O Demônio eu não assisti, cara, que é um curta. Vai, né? Esse filme é do caralho, esse filme é do caralho. É um curta que ele produziu, né? Ele produziu. Ele escreveu esse filme. Ele escreveu também. É, ele é produtor, ele não dirigiu, ele só escreveu. Cara, esse filme é do caralho. Eu acho que é 5 pessoas no elevador. A do elevador? Ah, desculpa, Luiz, mas eu fiquei puto com esse filme, cara. Sério, cara? Eu fiquei louco da cara, porque eu vi esse filme e eu disse assim, desculpa o spoiler, mas eu olhei e disse assim, é a véia. Daí passou também, o filme inteiro e eu fiquei dizendo assim, essa véia, cara, alguém mas arrebenta é filme, essa é véia, cara. Surra essa filha da puta. É certo que é a véia, é certo que é a véia. É o Visit ali? O demônio, o demônio. Não, o demônio. É que eu tô vendo em inglês, cara, é o After Demon. Earth lá. Demon. Não, é Devil. É que ele é só Wayne Writer. Vai na parte de writer. Ah, você tá vendo que ele está escrevendo também? Ah, tô vendo só no diretor. Ah, pode crer. Vai na parte de writer. É que esse ele não dirigiu, ele só escreveu. É um continho. Eu tava vendo na parte dele. Sim, é um conto, né? Tá, vamos pro próximo que também. Cara, esse aqui eu não tenho nada pra falar, que é o Depois da Terra. Meu, eu nem lembro eu desse não, filme eu direito. Não, assisti, não vi. Eu tenho isso também, não. Eu tenho uma confissão pra fazer. Eu ia fazer um tortura cinematográfica desse filme. Porque a ideia do tortura cinematográfica é eu assistir um filme ruim e não me divertir. Entende? Tem que ser uma experiência ruim. Não pode ser legal. Tanto que o último tortura cinematográfica que eu fiz, que ia ser sobre o filme do Super Mario Bros, acabou não dando certo, porque eu acabei vendo o filme junto com o Coruja e a gente ficou zoando e dando risada durante divertiu o filme. Divertiu pra caralho, né, cara? Então, assim, esse Depois da Terra, cara, eu ia tentar escrever um tortura cinematográfica, velho. E aí até tá lá o post pra mim terminar ele, só que não dá, velho. É muito ruim essa porra. Eu não consegui terminar de ver ele, porque, tipo assim, eu tava assistindo, deu bah, vou dormir. Aí eu vou assistir. Não, vou ver outra coisa aqui. Não, cara, desisti de ver, cara. É muito ruim. Não dá, velho. Tem o Will Smith, o filho dele. Tem o Will Smith no filme. O Piá é horrível, cara. Esse Piá, ele é muito ruim como ator, cara. Esse foi um presente do Will Smith. Ele contratou o Shyamalan, assim, quem é o cara que tu gosta aí? Aquele cara do Sexto Sentido lá. Vamos contratar o cara. Aí contratou o cara e só faz um filme aí pra nós. Botou um saco de dinheiro no colo do Shyamalan. Vai que é tua. Botou um saco de vaca no colo do Shyamalan. Faz um filme aí, caralho. E só pra vocês entenderem o quão ruim eu achei esse filme, cara, não tem nenhum Depois da Terra, porque eu assisti o filme até quando eles recém saíram do planeta, cara, estão na nave, nem chegaram na Terra. Assim, entende? Eu fiquei pra assistir. A única coisa desse filme que dá pra dizer que aparece alguma coisa de legal nele é que o cara que faz o Davos na série do Punho de Ferro é o piloto da nave. Só. Nossa. Só. Então, eu coloquei, eu digitei, né, M. Night Lalalalon aqui no... E o único filme que apareceu foi esse, sabe? Uhum. Aí eu falei, beleza, né, vou assistir podcast. Mas antes de eu terminar Rebels, aí assisti Rebels inteiro, assim, tava faltando. Beleza, agora eu vou assistir. Mas Gravity Falls ainda tá atrasado, então vamos lá no Gravity Falls. Qualquer pra coisa melhor, lá, né, cara? Então, tá na fila, ideia, tá na fila. Pra vocês terem uma ideia, esse filme nem é... Que tipo, se tu clicar nele aqui, tu vai ver que o Will Smith escreveu a história. Ah, é sim, muito encomendado. É do Will Smith. Sim, encomendado. Dele. Ele o Smith só dirigiu. Escreveu a história e ele fez o roteiro a partir da história, junto com um outro cara, um tal de Gary Whitta. Deixa eu clicar pra ver o que esse cara fez. Velho, e, se e eu fosse... ele escreveu o roteiro junto, assim. É o cara que escreveu o roteiro do Livro de Eli e, pasmem, do Rogue One. Porra. Caralho, velho. Esse filme bom, cara. Fala o seguinte, se eu fosse desses brother que faz tradução de filme, eu ia colocar um maluco na Terra, cara. Com certeza. Caraca. Um maluco na Terra. Com um maluco com no certeza. Espaço, cara. Um maluco no espaço. Não vi, eu não sei. É um maluco no espaço, foda-se. Pra rimar com o maluco no pedaço, entendeu? Seria foda, velho. É o Will Smith com um capacete de astronauta virado ao contrário, só na metade da cabeça, assim, de ladinho, de ladinho, né? É. Deixa eu dizer. Cara, esse piloto da NASA seria o Calton. Vamos passar pro próximo. E outra, esse é o filme que as plantas ganharam, né? É, sim. Sim. As plantas venceram, ele é a sequência do Fim dos Tempos. É, que horror, né, cara? Essa sequência de um filme horrível. Vamos passar pro próximo aqui, só um pouquinho. A Mara tá aí? Ou tu tá só ouvindo? Eu tava só ouvindo, mas... Pode participar. Essa vozinha é triste, cara. Que houve? Então deixa eu só falar um negócio aqui, que vocês falaram que o cara escreveu Rogue One. Rogue One tem um roteiro genérico pra cacete. Não é bom, cara. Obrigado, Amaro. É previsível pra porra. Mas é o filme do Batman. Se fosse o Shyamalan, não ia ser previsível, Amaro. É. Mas ficou bom. Tá certo. Vamos passar pro próximo aqui, cara. Que... Próximo é a próxima coisa que ele fez depois. Não, antes da visita, calma. Antes da visita. Agora esse podcast vai fechar o círculo, vai go full circle. Que ele fez o seriado sobre o lugar onde o Evandro mora, né? Exatamente. Eu tava esperando o Luiz falar disso, porque eu acho que os únicos que assistiram essa porra fui eu e o Luiz. A.R. Pines. E eu assisti assim, eu assisti a primeira temporada, que é. e a lixosa segunda temporada. Ah, Luiz, eu não posso dizer o mesmo, porque eu só vi a primeira, daí eu ouvi assim, ó, o cheiro de chorume vindo e falei, adeus! A lixosa. Não, pra tu ter uma ideia, como a segunda temporada é lixosa, que tu lembra do Velocidade Máxima, né, que tinha o Keanu Reeves. Não, antes de tu dizer o que eu já sei que tu vai dizer, eu vou dizer o porquê que eu já não assisti a segunda. Quando eles começaram a descongelar pessoas, uhum, eu falei, ok, não vou ver mais. Parei o episódio, deletei ali, ok. É porque, tipo, a primeira temporada acaba tão bem, né? Não, é maneiro, cara, é maneiro. Também. Fala o seguinte. Ele dirigiu um episódio aqui só, de acordo com o IMDb. Ele é o produtor executivo e ele dirigiu o piloto. Isso, cara, mas produtor executivo, mas ele é um dos idealizadores. É o cara que dá dinheiro só pra série, tipo, não faz porra. Não, mas ele é um dos idealizadores da série. Ele é um dos caras que criou a série. É, o legal da série é que é o seguinte: a série tem um plot twist também. É. Mas tu descobre no final da primeira temporada. No quinto episódio já. Ah, é? No quinto episódio? É, bom. No quinto episódio, já tira do colo. É que o problema dessa série. O problema não, é que, tipo, quando eu comecei a ver essa série e aí começou os misterinhos, eu comecei. Lost. Ai, não. É, eles tentaram. Assim. E aí, no quinto episódio, eles já tiraram tudo do colo. Eu pensei, O plot twist é que você para de pagar o Netflix, não, né, cara? Então na segunda temporada... O plot twist. Mas a segunda temporada... O problema é um plot twist assim, também. Lembra do Velocidade Máxima, né? Que tinha sim, o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. Aí tu lembra do Velocidade Máxima 2? O Keanu Reeves não fazia. E eles chamaram um cara muito genérico... Aquele Jason Patrick, que é muito genérico. Que é um dos garotos perdidos, cara. O cara é muito genérico. Mas tinha o William Dafoe. Tinha o William Dafoe, exato. Aí, tipo, no Wayward Pines, na segunda temporada, o Matt Dillon, né, vai pra banha na primeira temporada e tal. E aí chamaram o Jason Patrick, né, pra segunda temporada. Que é, tipo, cara genérico, assim. O cara não tava buraco. É muito ruim, é muito ruim. Todo mundo largou fora, cara. Na segunda temporada, tipo, ela começa com vários atores da primeira, assim. Ela começa com a mulher do cara, com o filho, e com a Carla Gugino. Aí, tipo, Carla Gugino, que tá espetacular, cara. A Carla Gugino se mata no primeiro episódio, assim. Ah, eu não acredito, cara. Que triste. Poxa. Tipo, tchau, Carla Gugino. Assim. Cara, é muito... Mas a primeira... É que, tipo, se tu encarar o Wayward Pines como uma minissérie, na verdade, que eu acho... Tipo, ela tem que ser uma... Eu acho que ela foi pensada como uma minissérie, só que aí deu certo e os caras gananciosos resolveram, não, vamos fazer mais uma temporada pra esses trouxas aí. Mas, tipo... É pensa, verdade. Na primeira temporada, como uma minissérie, ela tem início, meio e fim, cara. E ela acaba bem, assim. Cara, eu achei legal. Foda-se também, né? No final, o cara morre lá. Eu achei maneiro, cara. Eu achei que tipo, o cara se sacrifica lá e tal. Mas vamos dar o plot, né? Que é uma cidadezinha. Tipo, o cara é um agente da NSA. E ele tá procurando a parceira dele que desapareceu. E ela desapareceu há 5 semanas, assim. Faziam 5 semanas e tal. Ela e um outro cara, um outro colega deles e tal. E aí ele ouviu dizer que ela desapareceu nessa cidadezinha de Wayward Pines, que fica em Idaho. Aí ele vai até lá e ele sofre um acidente de carro. E aí quando bate a cabeça e acorda no meio do mato, não é? Não, ele acorda no meio do mato. E a primeira cena, a primeira tomada da série é ele acordando no meio do mato, igual ao Lost, cara. É bem é legal, cara, é legal. Medo, né, cara? É igual ao Lost, cara. Eu fiquei com muito medo, assim. Esse troço vai ser que nem Lost, essa merda. Aí, mas não, cara. Daí, tipo, tá, daí ele vai parar no hospital lá, e os caras começam a enrolar. Tem uma enfermeira muito estranha. A enfermeira esquisita, tal. Até que ele foge do hospital, e aí ele vai pra um bar. Daí ele chega no bar, e aí a guria... Aí ele pia, né, a Juliette Lewis. Daí ele pergunta pra ela... Tá, quanto tempo tu mora aqui? Ela disse, eu moro faz um ano só, desde... Nós estamos em 2000. Ele, não, que 2000? Nós estamos em 2015. Tal, nós estamos... 2014, 2015, não sei. 2015, a gente quer. É, eles dão uns perdidos no ano, sim. É, e aí... Daí acelerar, fica, tipo, por favor. Como assim, né? Como assim? E aí quando ele encontra a parceira dele, né? Ela, tipo, ela tinha cabelo curto. Quando ele perdeu, ela tá cabeluda, né? Cabelão, assim, tal. E aí, que é a Carla Gugino, né? Aí, tipo, ele chega pra ela e diz, ela tá mais velha, assim. Ele diz, qual é que é, né? Como assim? Há 5 semanas ela tava comigo. Ela, não, eu moro aqui há 12 anos. Te liga? E aí tu descobre que a cidade é um bloco fechado no meio do nada, num futuro pós-apocalíptico do ano de 4000 e caralho. Nossa. E na verdade ele foi raptado e congelado e foi descongelado lá e tal. Tipo, e aí, daí ele vê que existe todo um propósito de repopulação, porque os seres humanos foram virando isso. Monstros irracionais e tal. Tinha rolado uma treta do tipo assim, tinha um maluco lá e o maluco falou assim, não, o mundo vai acabar, a gente tem que fazer uma arca e tal. Daí todo mundo riu do cara e todo mundo que riu do cara se fudeu, tá ligado? Todos viram, morreram todos. Isso, morreu todo mundo que riu do cara se fudeu pra caralho, assim. Beleza, a gente começou a falar de Fallout que horas? Ah, cara, então vamos continuar aqui, vamos continuar pra gente terminar o podcast. Que tem aqui a visita. Esse é bom, esse é bom. Esse eu achei legal, cara. Achei legalzinho. É o começo da volta dele. Rapidamente, o sinopse aqui é um. Ele é todo em found footage, né, cara? Ele é todo gravado pela guria lá. Que ela e o irmão dela vão visitar os avós. Porque a mãe dela, a mãe deles, tinha brigado com os pais. E aí ela fugiu, assim, com o namorado tal, que é um cara que os pais não aprovavam e tal. No fim se confirmou, porque o cara era um escroto, o cara deixou ela, né? Só que ela nunca mais falou com os pais. E aí, depois, num determinado momento, ela retomou o contato com os pais e tal. E os netos resolveram que eles queriam conhecer os avós. E aí, a guria vai fazer um documentário sobre o reencontro. A guria vai fazer um documentário sobre a mãe dela se reaproximando dos pais. Isso. Era uma metidinha cinema e tal. Isso. O grande problema desses filmes do Shyamalan é que você espera um plot twist e você começa a pensar como eu faria. Ou seja, no caso desse filme, eu sabia que os avós já eram, não eram os avós. É, eu fiquei, cara, eu matei muito rápido assim essa charada. Assim, seria a solução mais óbvia. É. Né? Sim. Era a solução mais óbvia. É um plot alienígena, sei lá. Era o que eu tava pensando agora. Fossem alérgicos à água, uma continuação de sinais. A mulher, a guria nota que eles não bebem água, né? É, exato. É um plot twist na verdade, não é muito elaborado, né? Não. É, o filme ele é legalzinho, assim, ele tem um suspense ali, porque a guria começa a notar que os avós são bem loucos, né, cara? É. Mas é que eu fico muito impressionado que, tipo... Que a tua avó tenta te esfaquear sem roupa no corredor de noite da casa, né, cara? Alguma coisa tem, né, velho? Mas legal é fulano, entra no forno. Cara, isso me incomodou demais, velho. Isso me incomodava muito. Muito não, João e Maria, forno, isso, hein, cara. Entra aí no forno pra limpar bem. Do caralho, cara. Eu fiquei pensando assim, tipo, porra, a mãe não tinha uma foto dos pais dela pra mostrar pras crianças, tá ligado? Isso me incomodou muito, assim, tipo... Os velhos não têm Facebook, porra. Sabe, eles estavam se comunicando pela internet, né? Então, tipo, como não... Mas sabe, daí a guria encontra os baby mortos, steps, depois, né? Assim, né? Não podia ter chamado eles pra falar no Skype, pra eles conhecerem, eu vou primeiro. Tipo, fala no Skype, pra pelo menos eles saberem a cara deles, né? Exato. Pra na hora... Ele é legalzinho, assim, o filme, mas, tipo, tem alguns errinhos, assim, meio incomodativos. Mas tem umas bons momentos legais, tipo... A cena do porão lá da casa e tal. Sim, essa cena no porão é bem intensa. E chega a véia, muito... É. Muito foda. Assim. Acho legal a cena embaixo da casa também. Isso, essa isso, cena. Isso, essa. Ah, é. Até um porão. Que porão pobre. Debaixo da casa, desconhecido como porão. Mais conhecido como porão. É porque embaixo da casa mesmo, não é no porão. Tem uma parte que a casa ela tem a madeira. Não é um cômodo da casa, né? Afasta a casa do chão. Não sei se é pra... Ah, tá, é o buracão, filtrar. Não é porão. Só um buracão. Suspense. É o grande orifício, o bufante. A casa suspensa nos alicerces, assim. Então, vamos... Casa americana de madeira. Vamos pro final agora, vamos pro último. O que vale. O que vale agora. Vamos pra volta verdadeira. O retorno ou não. Só quero fazer um breve comentário, que aquela cena do véio esfregando a fralda cagada na cara do cara é muito tensa. Essa cena é bem desagradável. Cena desnecessária, velho. O guri de alto estrago com limpeza, né, cara? O Piá era tipo que nem eu, tá ligado? Daí o véio vai lá e pega a fralda e enfia na cara do Piá. Toda cagada, fica tudo cheio de merda na boca. É uma nojeira. Delícia. Vamos pra volta ou não do Shyamalan, né, cara? Porque, tipo, ele pode estar só reaproveitando coisa antiga dele. Na verdade ele tá reaproveitando bem. Ele reaproveitou. Que é o Fragmentado. Fala o seguinte. é só pra avisar, se eu não colocar, se eu acabar esquecendo, se outra pessoa editar, não sei. É. Aviso de spoiler. Sim, sim. Sim. Aviso de spoiler, caralho. Se você não assistiu Fragmentado, aconselho parar de ouvir aqui. Na realidade, eu aconselho todo mundo que preza sua sanidade a parar de ouvir esse podcast. Bruce Willis aparece no final! É isso aí. Olha! John McClane. John McClane, rapaz. Ele vai caçar o cara agora. Então, Fragmentado, cara, a gente tem a história do Kevin, o cara que tem... Muito foder se fosse, né? Muito foder se não fosse o David Dunn, mas se fosse o John McClane. John McClane. Tu vê que o Shyamalan vai fazer o próximo Duro de Matar. Cara, ia ser do caralho, velho. A última frase do filme fosse picaê e manda foco. Uhum. É porque o John McClane já virou um super-herói faz uns dois filmes, mais ou menos, sim, de matar. É. Tem, no quinto filme tem uma cena que ele fica pendurado embaixo, numa porta de caminhão. E não é verdade, ele não está pendurado, ele está erguendo o caminhão enquanto voa. Cara, Duro de Matar 4, ele inclina o carro assim do jeito que ele joga o carro, que ele joga um carro do chão. Exato. Mas parece no ar, acertando o helicóptero, cara. É. Não, aquilo é demais. Então, eu adoro o quarto filme. Eu o quarto filme é bom. Quinto é ruim, mas o quarto é bom. Você tem um gosto horrível. Aí no, então aí, no, cara, no Fragmentado a gente tem o Kevin, né, que é um rapaz meio transtornado, tem 23 personalidades dentro dele. Sendo que aparece, deve aparecer umas 5 ou 6 só no filme, né? Parece umas pessoas que eu conheço. Amador. Amador. Chega nem perto da Crazy Jane. Ele sequestra três garotas, né? Duas até que são amigas, a outra, tipo, tava ali na hora errada. É tipo a excluída da sala. Ela, ela era tipo que nem eu, assim. Os caras convidaram ela pra educação e ela foi. É por pena, mano. E ela ficou tipo assim, a gente não gosta dessa vida. Passou a rolê, ela foi, tá ligado? É o pai da menina. Vamos chamar o Vini só pra ser educado? Ah, vamos, ele não vai aceitar, não, ele tá lá. É, vai tá lá. Isso aí. É, o Vini entra e o pior... Não, é o primeiro a chegar, não. Eu chego adiantado ainda, que é pra não ter problema de chegar atrasado. Chega e os caras não terminaram de se arrumar ainda. A festa é às 9. Eles ter passado o horário errado, né, Vini? A festa é às 9, tá fazendo o quê aqui às 6? Eita, meu relógio tá de cabeça pra baixo. Tá lá. E aquela vibe, a galera já começa a mandar no grupo do WhatsApp. Gente, o Vini veio. Né? É. Puta, eu não posso ir hoje, cara. Começa a dar as desculpas. Bah, né, me deu uma diarreia aí, velho. Não vou poder falar. Ele volta aí, com a ebola. Tô com ebola. Eu tô vendo sinais, na... gente. Não vou poder ir na festa hoje. Entrei na Wikipedia aqui. A Crazy Jane, ela tem 64 personalidades. 64, caralho. Cada uma com um superpoder diferente. Isso que é o mais legal. O Legião tem isso também, né, cara? Legião na série ele não faz isso. De na absorver, série não faz. De absorver os poderes das pessoas e mudar a personalidade também. Mas na série ele não faz, cara. Não consegue. Eu sei que não. Triste. Vamos voltar pro Fragmentado. Aí ele sequestra as gurias lá com uma das personalidades dele e vai mostrando no decorrer do filme, né, cara? E o filho da puta tá atuando muito bem, cara. Porque tu. Bah, puta nossa, merda. Tu nota como o cara manda muito bem, velho. O Xavier lá mandou bem zaço, né? Sim, na personalidade feminina lá, cara. Na cena com a psicóloga. Cara, essa da mulher era a que me dava mais medo, velho. Fala, Rubolha. Na cena com a psicóloga, que ele tá fingindo que é o estilista lá, que ela diz, eu sei quem você é, e ele muda, o pescoço do cara engrossa, sim, do nada. É muito legal, cara. É muito sutil, né? É muito, tipo, na hora, assim, tu vê que ele muda a feição dele, assim, muda tudo, tipo, tu vê que é outra pessoa ali, cara, é foda. Isso. Minha voz tá certa, atores têm pactos com demônio. Mas ele manda absurdamente bem nesse filme, cara. E a guria manda muito bem também. Ah, aquela guria é demais, cara. Aquela guria. Eu devo dizer que pela primeira vez no Supramista, isso aqui pode ser não a primeira vez, mas vamos ter que dizer, né? Dei moral, cara. Bah, a mina manda bem zaço. Aquela guria é. Ela é bruxa, foda, cara. Ela é foda. Dentro na. Cara, que tá louco. Aquela guria. O que ela fizer, eu tô vendo, meu. Porque ela é muito fodida. Ela é muito fodida, cara. Se ela fizer uma propaganda da Casa Bahia... Se ela fizer uma propaganda japonesa zoada, tá ligado? É, fizer a propaganda de batom prateado do Japão, assim, cara. Eu tô... Se ela batom masculino. Se ela vender o Omega 3 com a voz tremida, eu compro. Mandei a foto aí do pessoal do Men at Arms. Dá uma olhada no maluquinho. Olha, meu Deus! É ele, cara. É ele, velho. Essa é uma das personalidades dele. Caralho, velho. Na direita ali é o Flammer. Na verdade, ele é todos, tá ligado? Ele é tudo. Exato. Ele é essa mulher aí também. Tem até o Fábio ali atrás. E Pablo ali atrás. Quê? Tem o Fábio ali atrás, aquele modelo cabeludo ali. Essa mulher aí é a Patrícia. Pau é sombreiro ali, ó. Pau é sombreiro no canto ali de bigodinho. Mas, mano, é muito igualzinho, cara. É muito igual o maluquinho aí, o Xavier, velho. Caralho. Parecido aí. Inclusive, tá parecido. Tem o Old Man seguir aí nessa foto também, né? O cara do lado dele. Aquela cara ali de não entendi, mas vou ficar te encarando. Ah, é o carinha de cavanhaque loirinho ali, né? Albino, né? É o cara que tá na frente ali, o Baltimore. O vocalista do Metallica mais velho. E o que tá atrás ali, o Lourinho, parece o diretor da escola de Ferris Bueller, só que mais novo. É verdade, caralho, mano. Cara. Caralho, tô com medo dessa foto já. É o vilão do Howard the Duck. Vamos continuar com o fragmentado aí. E, cara, tipo, é um filme de origem de super vilão. O filme inteiro dedicado pra origem do super vilão, tá ligado? Isso que é o mais foda. Só que só sabe disso, só te dá conta disso no final, né? Exatamente, cara, exatamente. Pô, twist. Me pegou muito de surpresa, porque tipo, eu tava curtindo o filme pra caralho. E eu não imaginei que o cara ia se transformar daquela forma, tá ligado? Tipo... É, eu achei que ele ia se transformar porque, muito por conta da vila, né? Por causa do lance de reclamarem, os monstros não são de verdade. Eu achei que eu pensei, quando o cara trepa na parede é foda. É que a mulher até explica. Aí eu, dessa vez teve gente, nossa, desnecessário ele virar um monstro. Porra, velho. Eu fiquei esperando ele virar, tipo, sei lá, um lobisomem, sei lá, crescer umas garras enormes. Eu digo, tá, beleza, ele ficou porradolão, né? Com umas veias saltadas. Lobisomem americano em Londres, né? Tá ligado? Ele ficou um monstrão, ele saiu da jaula. Mas, a mulher já tinha dado a entender, né? A velha lá, já tinha dado a entender que, tipo, as pessoas que tinham esse transtorno mudavam de verdade, assim. Ela cita que ele psicológico afetava o físico. É, mas eu não esperava que, tipo, ele fosse ficar monstrão. Isso é uma teoria. Ela dá a dica, né? Ela dá a dica. Se tinha diabetes. Lá, né? Isso, exatamente. Isso é uma teologia da Xuxa, que diz que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai dar. Mas tem caralho, velho. A história da mulher cega que ela cita, que a mulher desenvolveu uma de verdade. Personalidade que voltou a enxergar, né? Sim. Essa história é real, né? Isso é real. E aí, daí tipo... Foi dirigido pelo Shyamalan também, né? A vida dela. E essa coisa... Eles dão as dicas, né? No filme inteiro, assim. Sim. Que eles falam, a besta é... A pele é dura que nem no rinoceronte. Ah, porque ela escala a parede. Ah, porque não sei o quê. Aí, tipo, no final, quando tu te dá conta que aquilo lá é um zoológico, né? Que aí tu, sim. Faz tudo sentido, assim. Tipo, o cara desenvolveu uma personalidade... Porque ele começa a falar do emprego dele com a psicóloga, né? Só que ele nunca diz que emprego é. E aí ele diz, porque eu já tô há muito tempo no meu emprego. E ela diz, é bom ver, né, que tu conseguiu manter o emprego. Isso é um bom progresso pra ti, não sei o quê. E aí ele diz, eu adoro meu emprego. E tu não sabe que emprego é. Você até subentende ali que ele trabalha com alguma coisa de moda, e não é. Sim, tu pensa que ele trabalha com coisa de moda. Tu acha que é outra personalidade, aquela que era dominante, né? Outra personalidade que era dominante, né? E aí tu vê que, na verdade, se desenvolveu uma 24ª traços dos animais que ele cuidava, né? Sim. Ele conseguiu desenvolver a besta, é um amálgama de vários animais que ele cuidava. E aí, por conta desse lance da personalidade poder alterar a química do corpo, realmente tem um monstro ali, né? Realmente cria um monstro ali. Aquela hora que ele vai pra grade, cara, que ele, tipo, ele tá saindo aquele sangue do meio dos dentes dele, assim, que ele tá, tipo, fazendo muita força pra abrir do bagulhozinho. Cara, eu fiz uma leitura, assim, do quando ele se transforma e do que ele se transforma também, que eu não sei se é muito exata, mas é falado que o pai dele abandona ele. Deixa subentendido que o pai dele abandona ele. É, ele foi embora num trem. Foi embora num trem. O pai dele morreu no... No mesmo acidente de trem do Bruce Willis lá. Isso. É, e o que dá pra entender é que ele sofreu abuso da mãe dele quando ele era... Era o que ia falar agora, né? Tem o flashback disso. É. Flashback. Porque quando a psicóloga deixa o recado antes dela morrer, ela escreve lá, chama ele pelo nome completo dele, Kevin Wendell Crumb. Schneider. Aí a guria fala, né? Kevin Schneider. Aí, Kevin Schneider! Aí ele para, assim, né? Tipo, daí ele volta no negócio, mas que porra que eu fiz? E aí ele, daí ele tem o flashback da mãe dele chamando ele desse jeito. Assim. E aí tu vê que ele, sim, é o gatilho. Embaixo, assim, da, cara, cama lá, não é um bagulho assim? É, isso aí. Eu já tinha entendido errado, tá vendo? Eu não tinha me tocado nesse lance do acidente do trem, agora faz sentido. Pra mim era o seguinte, o pai dele tinha ido embora, mas o pai dele abusava ele, e esse lance da besta era meio que baseado no pai dele. Não, era não. A mãe dele. É a mãe dele, exatamente. A mãe dele abusa. E outra, tu vê que o abuso é a conexão dele com a guria, né? Porque sim, sofria. Que no final ele só não transformou a guria em guisado, porque ele viu que ela tava tão na merda quanto ele. É, né? Exato. Ou que ela era como ele em potencial. Ela era como ele, era como ele. Tipo, um Hitler monstruoso, assim. É que como ele fala... É uma raça só no mundo, só. Isso. Ele fala que os maculados é que são puros, né? Que é uma coisa assim que ele fala, né? Que quem sofreu abuso era quem era puro de verdade. Os quebrados, isso. São os quebrados, é. Isso. A besta, ela se alimenta de pessoas puras, de pessoas fúteis. Exatamente. E tu vê que as dicas estão todas ali, né? A conexão tanta com breakable, que... Inclusive isso, né? A palavra the broken, né? E que é o cara que vai se livrar dele depois. Vai ser o cara que não quebra, né? E onde que ele vai pra se transformar na besta, né? Onde que ele vai? Ele vai pra dentro do trem, né? Ele entra dentro do trem. Quando ele entra no trem, ele se transforma na besta, sabe? É muito simbólico isso, e é muito uma dica na nossa cara. E a gente não se dá conta, exato, sabe? Tipo, a gente não faz a conexão. Assim. Não faz, sabe? Tipo, só eu fiquei... E o pior é que eu fiquei louco vendo esse filme. Daí eu fiquei, caralho, cara, cadê a porra do plot twist? Daí eu fiquei pensando assim, tá, o plot twist... Tem que ter, né? Assim, cadê o caralho do plot twist, cara? Daí eu fiquei esperando. E no final eu pensei assim, tipo, tá tudo dando a entender que, tipo, a mina não vai conseguir derrotar ele. Porque, tipo, ela dá um tiro no cara e o cara não para. Daí eu pensei assim, pá, no final ele vai deixar a mina vazar e ir embora. Daí acontece isso, deu, tá, beleza, foi um plot twist meio cagado, mas beleza, daí vai passando a cena, okay, aí chega no cafezinho, uma coisa assim. É, daí vai pro cafezinho e tal, daí eu, tá, beleza, né, não era o plot twist que eu esperava, assim, né, mas beleza, foi, né, caralho, cara, quando aparece a mulher, como é que era o nome daquele maluco lá que explodiu os trem, daí aparece o, que tá preso, aparece ali o Bruce Willis, ele fala assim, Mr. Glass. Daí eu... Caralho, maluco! Eu posso fazer uma analogia. E o Segui parou e pensou... Eu não lembrava que o Bruce Willis tá fazendo aí? Eu não lembrava. Eu cochilei, meu Deus. É, eu não, posso fazer uma analogia, mais ou menos, do que foi isso. Deixa eu falar. É, o que eu falar que, tipo... Não, beleza, Mr. Glass, lembro e tal, né? Tranquilo. Mas eu pensava, cara, mas qual que é a vibe do Bruce Willis falar que é o Mr. Glass? Aí depois porque ele é o fucking personagem principal, tá explicado, cara. Caralho, velho. Muito bom, o Segui veio falar comigo, eu falei pra ele. Ah, cara, porque ele era o principal do Corpo Fechado, ele. Ah, tá, eu não lembrava disso. O quê? O principal, cara? Como assim? Minha vida é uma mentira, velho. Imagino ele assistindo o filme agora, como é que foi, né? Quem era o principal? Samuel Jackson, olha. Deixa eu fazer uma analogia de como foi pro Vini, né, o plot twist. É o seguinte, era como se alguém tivesse jogado uma moeda de um real no chão, e ele olhou assim e fez, um real. E quando ele baixou pra pegar, alguém veio com um dedo com a unha quadrada e enfiou no rabo dele, né? Porra! Tá vendo esse real aí no chão? Tô, é o pagamento pelo seu serviço. Cara, mas porra, velho. Eu acho que foi pra todo mundo assim, na verdade. Porque o final já era aquela coisa que você já tava tipo, porra. Mas quando apareceu o Bruce Willis, eu dei um grito lá da minha namorada que ela ficou olhando pra minha cara. Pois é, cara, eu também, velho. Eu falei, o caralho, porra. Só uma rata que não foi. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui registrado que eu não fiz propaganda positiva desse filme. Eu falei, gurizada, assistam lá o filme e tal, vai ter o plot twistzinho, mas é aquela coisa, o plot twist no final ele vai ser mais interessante do que o filme inteiro em si, né? Porque ele abre um leque de possibilidades, assim, gigantesco. Até depois a gente pode falar sobre isso. E aí o Manhattan, cara, ele chegou pra mim no WhatsApp, você é o filho da puta, porque o filme é uma bosta, porque no final é isso aqui e tal. Não, peraí, calma lá. Ele, como assim, calma? Eu não falei que o filme era bom. Eu falei que tinha o plot twist e o plot twist era melhor que o filme. Aí ele, Não, é verdade. Calma, filha da puta! Então, pessoas... Não me xingar, caralho! Pessoas como você que disseminam essa juventude que não gostam desse filme, viu? Eu andei vendo por aí, eu não vou citar nomes, mas não foi Justino com o filme. Caralho! Pô, esse garoto tá se queimando, né, cara? Tá. Mas eu, duas coisas. Uma é que esse roteiro foi escrito na época do... Porque o cara de laranja lá, o vilão do Umbrella, não ia ter aquela parte. Ia ser o Bruce Willis salvando as três gurias do cativeiro do Kevin lá. Isso. Ia ter. Ele tinha ele ia introduzir todo mundo. A Miss Patricia lá, o Dennis, todo mundo. Tá, a besta, caralho. Só que daí ele tirou isso aí e botou o cara de laranja. E eu acho que ele botou a criança, né? Que tem uma criança. Eu assisti essa semana de novo o Corpo Fechado. E tem essa cena, né, que o Bruce Willis tá lá parado para as pessoas, tipo, pra ele perceber o... Sim, com as mãos abertas. Com as mãos abertas pra ele perceber algum crime, alguma coisa pra ele ir atrás. E aí passa essa mulher com a criança no braço, segurando, né? E a criança bate no Bruce Willis e ele ouve várias vozes de uma vez só, assim, sabe? Caramba. Dessa criança, entendeu? É. E tem essa cena no Corpo Fechado, tipo, é bem rapidinho, assim, mas é a hora que ele tá vendo que... Quem é que ele vai salvar e tal. Cara, mas total parece que ia ser tipo uma continuação mesmo e o cara resolveu fazer, sei lá, 17 anos depois o filme. Sim. Tá, mas tipo, vou fazer o tempo suficiente pra esse guri crescer, esse guri que bateu no Bruce Willis crescer e virar um super vilão. Não, tipo assim, ele tinha na casa dele um roteiro dentro de uma caixinha de vidro, assim, na parede, escrito: em caso de emergência, de carreira, quebra esse vidro. Em caso de carreira, tá aqui. Pé pro Snyder, por favor. Agora, outra coisa é que... ele confirmou, né, a trilogia, né? Ele confirmou que vai ser parte de uma trilogia, né, e tal. O terceiro próximo filme, que é o David Dunn contra o Kevin... Vai ser o próximo filme que ele vai fazer e tal. Mas ele também falou do final alternativo, né? Que ele achou... O primeiro Kevin final que comeu ele bolou... todo mundo. O primeiro final que ele bolou pro Fragmentado, ele achou muito pesado. Assim. Por isso que ele trocou pra aquele final dele no espelho lá, aquela coisa meio Willem Dafoe no Homem-Aranha, assim, sabe? Um falando com o outro e tal. Nossa, eu achei do caralho esse final. Do caralho, do caralho. Ele tinha dado um My Precious assim junto, tá ligado? Mas tinha. O final ia ser o Kevin em cima de um telhado, assim, olhando uma escola e tal. E daí ele com a voz do Dennis falando: ah, olha todas aquelas almas impuras ali. Eita. Todas as guriazinhas e tal. E aí a Miss Patricia ia falar: ah, que desperdício. E aí ele achou aquilo muito, muito sex offender, assim, tipo, muito, muito pesado. Assim. Pois é, né, velho? Resolveu, tipo, não, vamos cortar isso aí, senão vai ficar muito controverso e tal. Aí, mas que essa cena vai pro DVD, né? Essa cena vai pra os extras do DVD. Vocês viram o pôster? Cara, tem um fucking spoiler, cara, no pôster do chat. Se eu tivesse visto essa bosta antes, eu ia total sacar o bagulho, com certeza. Falando Bruce Willis. Não, não, não, porque ia sacar que ele era o monstro, né? Porque, tipo, fala que ele tem 23 personalidades e a 24ª tá pra ser liberada, tá ligado? Mas esse é o plot do filme. É, tem no trailer também. Mas se eu tivesse visto, cara, ia total sacar que ele ia ser ele ia se transformar no final, né? Exato. Tem no trailer, uma coisa porque que eles no trailer... Eles usam Unleashed, cara. Unleashed é uma palavra que eles usam pra, tipo... animal selvagem que tá sendo liberado, sabe? Exatamente. Libertado. Unleashed. Tá libertado, desacorrentar. Sim, agora sim, faz assim. Mas uma coisa que tem no trailer que eu achei muito chato, assim, que eu acho que não precisava ter, né? E eu vi uma entrevista com ele, que ele falou, né? Tipo, ele disse que ele tem o total controle do material que vai ser usado pros trailers dos filmes dele, assim, né? Pra venda, mas ele disse que quando ele escreveu o roteiro, na verdade, ele já sabia que aquela cena ia ser usada no trailer, sabe, que não ia ter como, que é a cena em que o McAvoy aparece vestido de mulher, tá ligado, que é tipo, delas veem que o tom de voz dele muda quando ele é a mulher, e ele bota sotaque britânico e tal. Sim, sim. E pá, olha aí, Unbreakable, é verdade, né? O mesmo tema do vidro e tal. E aí, tipo, aquelas cenas gurias, elas estão vendo só o pescoço pra baixo, né? Uma pessoa de vestido e com uma voz mais, né, mais suave e tal. E aí ele abre a porta e tu vê que é ele, sabe? Tu vê que, tipo, sim, sim, sim. É ele ali, meio que sabe? Entrega que ele... E tipo, entrega aquilo, sabe? E sim, teria sido uma surpresa tão grande se não tivesse, né? E ele falou que aquela cena ele não teve como evitar, sabe? Ele sabia que o pessoal que faz o trailer ia querer usar a cena pra vender o filme, sabe? Sim, então, sim. Ele não teve escapatória, assim. Mas, que é, mas eu concordo. Se não tiver, é que eu não vi. Então, pra mim, quer dizer, eu já sabia sobre o que era o filme, então, obviamente, isso ficou claro. Mas ia ser mais legal. Ia ser mais legal. A gente tá vendo um fragmentado aqui no chat, porque o Evandro tá usando o Evandro teste. eu vi esse trailer, o trailer desse filme ano passado, já tenho esquecido dele. Quem tá usando o Evandro teste é o Segui. Eu também não assisti o trailer. Não, não. É o Evaristo. É. Galera, vamos encerrando então, já ficou cumprido esse podcast. Segui já tá batendo, né? Antes de terminar, que eu já vi que vocês estão terminando já, o que vocês acham desse Shyamalan verso, que pode sair daí? Porque assim, ó, se tu pegar os filmes dele pra assistir, cara, tu pode botar todos eles existindo na mesma realidade, cara. Não, Vini, não pode. Não. Não, pode ir com os sinais. Isso não pode é uma sim, cara. Que rola na internet, que ele tentou dar uma entrevista sobre, que nunca foi pra frente, não é um bagulho assim? Tipo, só especulação mesmo? Ou rola isso? Não, é só especulação. Não, o que rolava era a ideia dele fazer uma continuação do Corpo Fechado mesmo. Isso ele sempre falava. Não, mas a galera, é que nem aquela vibe do Tarantino verso, tá ligado? Sim, a galera sim. Sempre fala do... E eu acho que ele falou numa entrevista que, tipo, meio que deu a entender que sim, mas... Não tacou a bola, assim, não largou. A galera gosta de fazer... Criar teoria de conspiração na internet, né, cara? É mais fácil. Isso é bom pra imagem do cara, né? São aquelas conectadas com veneninho que saía do pulso dos alienígenas. É. Eu só vou dizer uma coisa. Shyamalan tá conseguindo fazer um universo melhor do que a DC no cinema. Ah, o Luiz falou isso também. Falou. Porra, velho. Também. O universo Amish é melhor que o universo da fucking DC, cara. Isso não é muita coisa. É verdade. Até o universo cinematográfico do Super Amish é melhor. Eu já dei a morta, né? Isso. Eu já dei a morta, cara. A DC só vai ficar boa no cinema. Se quem? Aí vai ficar foda. O Luiz quer que coloque o Steve Amell no filme da Liga. O Arqueiro Verde. O Arrow. Caralho. Bota o Steve Amell no filme Nossa, da Liga. Cara. Aí vai ficar o foda. Erro, aí vai ficar foda. É pra consertar ou destruir? É o erro. Eu já falei. O erro. Mas, ô meu. Os filmes da DC só vão ficar bom quando os direitos voltar pra Marvel, cara. Marvel. Caralho. Já falei. Vou ficando por aqui, então. Ô, Luiz, dá tua certeza. Antes de acabar, Ivano, só bota um Faustão ali com um Errou no banner. Cara, o Faustão de Arqueiro Verde, por gentileza. É o pedido da noite. Tá anotado, bah, o Faustão com aquele capuzinho verde, muito bom. Anota aí que eu coloco no banner depois. Tá lá. Luiz, faz seu serviço aí, por favor. Geekburger.net. Eu tô muito bêbado já, desculpa. Geekburger.net, né, podcasts sobre cultura pop, música, séries, aleatoriedades, tudo que tu imagina, tá lá. Agora eu tô postando mensalmente, mas de vez em quando eu faço uns mini podcasts. Agora inventei essa sarna pra me coçar aí, tem uns mini podcasts, e o primeiro mini podcast é sobre o Fragmentado, inclusive, tá lá, deixa o link no post aí pra... A gente deixa assim. É, se vocês quiserem ouvir um podcast melhor sobre Shyamalan, tem um do Geekburger lá. Tá mais explicado, eles ficam mais tempo. Tá mais melhor. E, se quiserem ouvir podcast melhor, ouve o Mini Saga, gente. Eu não sei quando é que ele se vai pro ar, mas eu acho que o Geekburger, que é sobre Seinfeld, que é com o Evandro. Aí, ah, é verdade, acho que já vai ter saída de Seinfeld. Já participei e ficou bem foda. Ah, ficou engraçado pra caralho. Mas é isso aí, valeu novamente. Muito bom, é sempre bom dar risada aqui com vocês. Valeu a presença aí. E é isso aí, pessoal. Segue a gente no Twitter, no Facebook, na Sala da Delícia. Discord. Entra no Discord aqui, porque volta e meia a gente faz umas chamadas que não são privadas, e... então a galera pode participar aí. Falando. Segue na qualquer rua. Coisa, se tu se ligar que, na verdade, a gente não existe, é tudo voz na tua cabeça também, né? Exato. Fica aí de boa, toma um copo segue, d'água aí, relaxa. Segue vindo na rua, segue vindo na rua. Segue vindo na rua, mora em Caxias. Vindo mora em Caxias. Meu nome é Luiz, eu faço piadas com nazismo no meu podcast. Opa, não, pera. Pô, a gente começou com essa teoria de que é só os zoeiros que existem no site, lembra? Não, nem que podcast, foi de carta, eu acho, sei lá. É, foi de carta. É, e, bom, tá aí pra comprovar que é verdade, cara. Só os zoeiros existem nessa bosta aqui. É, eu queria dar uma dica, né? Se vocês gostaram de Demônio, que são cinco pessoas no elevador, tem um filme aqui no Netflix que chama O Elevador, que são nove pessoas e uma bomba, tá? Cara, esse filme é muito ruim, meu. Eu vi esse filme, ele é muito ruim. Eu indico muito, cara. Olha, eu já imaginava que ele é ruim, porque tá aqui pra você que assistiu Ghoul, e Ghoul é horrível. Quem gosta de filme ruim, cara, esse filme vai ser... É muita risada. Cara, é muito legal. Então tá certo. Com essa linda indicação, terminamos o podcast de hoje. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Falou. Falou. Um abraço. Falou. É na bunda. Chaia na bunda. Chaia na bunda.